demoramos quase tanto tempo a chegar como Conrad Harder ou um avançado do Sporting a este mercado. Em primeiro lugar, o Sporting. Em segundo lugar, muito boa noite a todos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Este que é o programa número 350. Portanto, já se faz história. Perdão. E já se diz boa noite, bem-vindos ao Sporting 160, há 350 programas. Portanto, este é um momento histórico. Se o programa vai demorar uma hora, duas, três ou quatro. Não está Não está fácil, fácil. não está fácil, exatamente. Ninguém sabe. Se for assim, Mariana, vai demorar muito. A realidade é que hoje temos muita, muita coisa para falar. E quero aproveitar desde já para dar as boas-vindas ao meu painel habitual desta temporada. Começo pelo nosso José Duarte. Zé, boa noite, bem-vindo a mais um Sporting 160. Olá, boa noite a todos, boa noite a ti, desde sábado que não nos víamos, não é? No final daquele grande jogo, sobretudo daquele grande resultado para nós. Boa noite para o Pedro, que trouxe o Harder com ele, e aliás há fotografias que o Há demonstram, fotografias não que mostram, é? Há exatamente. fotografias que o demonstram. Boa noite a todos, por isso mesmo, cá estamos nós novamente para mais um 160. E boa noite também ao João, que entretanto Há de aparecer, há de há de aparecer. aparecer. Talvez Exatamente. não está Sim. no voeiro, mas ele há de aparecer. Não, porque nós não podíamos fazer um programa em dia de fecho de mercado sem João Castro. Quer dizer, se a gente estiver aqui, quem encher chouriços, até sabe Deus a que horas para vir o João Castro, a gente fica aqui a encher chouriços O para mercado vir também só fecha à o João meia-noite, Castro. Mariana. Portanto, daqui até lá Já ainda fizemos um falta muito programa de 4 tempo. horas. Já fizemos um programa de 4 horas, portanto, Já se aqui no dia de mercado, mesmo também quando fez. fechou. Já estávamos a desesperar por todos os cantos. Pedro Exatamente. Varela, boa noite também tu. Bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, Zé. E boa noite a todos aqueles que nos vão ver e ouvir hoje e nos próximos dias. Acho que há aqui muita coisa para falar. Também isso foi uma das alterações que eu acho que acabam por ser positivas, que é acabamos por juntar aqui mais temas. Porque também não foi só por essa razão, mas assim até acaba por ser interessante, porque há aqui muita coisa para falarmos. E sim, acho que este programa 350 acho que é sempre de saudar. Já são aqui muitos aninhos a fazermos isto e vamos a isto, que acho que há muita coisa para falar e muita coisa para discutir e para não esquecer, porque eu acho que há muita gente que. Não sei se uma pessoa diz esta coisa, há muita gente, mas nunca sabe quantas são, não é? Uma pessoa tem este hábito de dizer há muita gente, mas eu acho que há algumas pessoas que não têm bem noção do momento que estamos a viver no Sporting. E eu acho que o Zé falará muito do Porto, porque esteve lá ainda por cima, e quando se está no estádio, acho que deve-se privilegiar quem lá está, porque é completamente diferente, será sempre diferente estar no estádio. Mas eu acho que uma das coisas que eu depois falarei, acho que é este momento que nós vivemos, porque. Não é, não é, não é. A mim, pessoalmente, nunca me tinha acontecido, mas teremos tempo para falar disso. Sem E dúvida, já faço lá minhas as tuas vamos. palavras. E já lá vamos. A verdade é que não faltam temas para falar esta noite. Não avançamos para nada sem antes dar o nosso obrigado aos patronos do Sporting 160, patreon.com/Sporting160. É por lá que a malta tem ouvido João Castro por lá e pela Rádio Observador, obviamente, porque o João continua a ser comentador na Rádio Observador. E bem, a agradecer a todos os nossos patronos, obviamente, quem quiser apoiar este projeto, patreon.com/Sporting160. E se me permitem, na antevisão do jogo e nos comentários do Patreon, isso viu-se muito bem. Parecia que já estávamos a ouvir o pós-jogo e não o resumo a Verdade. antevisão do encontro. Portanto, foi de facto aqui uma antevisão do jogo muito bem feita pelo Pedro e pelo João. E obviamente existe aqui muito, muita coisa para conseguirmos falar e para conseguirmos dizer. Vamos então avançar para tudo isto e para que possam aqui perceber o ponto de situação em que estamos. Vamos começar precisamente pelo jogo com o Futebol Clube do Porto. Pedro, depois de dois jogos em que o Sporting esteve a ganhar, no caso da Taça de Portugal, então, só esteve a ganhar 1-0, mas a realidade é que acabou por perder por 2-1. Depois, na Supertaça, outra vez a mesma coisa, se me permites. Com a diferença que estávamos a ganhar 3-0 à meia hora de jogo, quando na realidade acabámos por perder 4-3. Mais do que um jogo para ganhar, à quarta jornada, como disse o Vítor Roni bem, ninguém é campeão nem ninguém deixa de o ser, mas a realidade é que era um jogo de vingança, basicamente, de provar que o nosso futebol era melhor. Achas que Ruben Amorim também o encarou nesse sentido? Quer dizer, os clássicos e estes jogos grandes são, podem, não, podem decidir títulos ou não, pois no final é que se consegue ver bem as contas, mas a verdade é que acho que a vitória em Alvalade até nem é uma questão de ser só contra o Porto, claro, ser contra o Porto ajuda, obviamente, mas é o facto de mantermos a fortaleza que continua e que eu saiba. Na minha vivência enquanto adepto sportinguista, não me lembro de ver 19 jogos consecutivos em Alvalade, sempre a ganhar. E nós, dos três grandes, quando se inaugurou o novo estádio, fomos talvez os que demoramos mais tempo a construir quase a nossa casa como uma fortaleza. Aliás, o Benfica recentemente até nos ultrapassou em vitórias em nossa casa. O Porto, estávamos com uma dificuldade até na era Ruben Amorim de ganhar jogos em casa, apesar do ano passado termos ganho, porque eu acho que essa é a diferença em relação àquilo que estavas a perguntar. Mas acho que havia esse ponto que era importante, que era manter a fortaleza. E isso conseguimos. E conseguimos com distinção, falaremos depois no jogo. Agora, para mim, e eu fiz essa pergunta ao João no pós-jogo, quando se perdeu a Supertaça, todos nós pensamos, pá, isto agora temos que arrancar o campeonato e ir até à pausa, toda a gente sabia que a pausa era agora, temos que conseguir 4 vitórias. Temos dois jogos fora difíceis, temos um jogo em Alvalade logo a abrir, depois de uma derrota daquele género, como aconteceu na Supertaça, e depois recebemos o Porto, e era espetacular ganharmos 4 jogos. E estarmos em primeiro lugar, isolado, que se calhar nem pensaríamos isso, porque se calhar o Benfica também ganhava os seus 4 jogos, e no limite estaríamos, sei lá, empatados com o Benfica, que era o que eventualmente os benfiquistas também pensariam, e estávamos aqui com 3 pontos à frente do Porto se ganhássemos. Eu Exato. perguntei ao João essa questão do, preferias ter a supertaça e não ter os 12 pontos e estar completamente isolado, ou ganhar a supertaça e estar na situação em que estamos. E o João, na altura, no Patreon, respondeu que um título é sempre um título. E eu, na altura, não dei a minha opinião, porque guardei-a para aqui. Eu sinceramente, percebo a questão do título é sempre um título, mas eu prefiro estar na situação que estamos agora, apesar dela não valer nada, sou-te sincero. Não vale nada no sentido, como tu disseste, ninguém está fora do título, nem ninguém ganha o título nenhum. Mas a verdade, e por isso é que eu há pouco dizia que mais que a vitória, e por isso é que eu não vou falar tanto de jogo, porque isso falará o Zé, mas mais que a vitória, é o momento que nós vivemos. Repara, tu, o Sporting começa o jogo até um bocadinho, o Porto com as linhas muito subidas, e até temos logo 2 perdas de bola de saída do guarda-redes, uma vai para fora e outra perdemos-la logo, mas muito rapidamente tu percebes, tu não sentes que a equipa se deixa abalar, e até eventualmente se o Porto marcasse, teve ali um lance que até podia ter acontecido, tu hoje sentes uma confiança nesta equipa, que já vem também do ano passado. E eu acho que os mercados levam sempre a esta questão, que as pessoas ficam altamente ansiosas porque, e não vem ponta de lança, e não vem o médio, e não sei o quê. E de um momento para o outro, perdeu-se aqui um bocadinho aquela questão de, ok, vamos ver até o fecho de março se vinha o ponta de lança ou não. Na sexta-feira já praticamente sabíamos que o ponta de lança estava fechado, mas a verdade é que, mais do que isso, é não ter perdido o Inácio, não ter perdido, a não ser que o vendam agora até à meia-noite, mas acho que já não, porque já estão fechados os principais campeonatos. Não ter perdido o Inácio, o Diomande, não ter perdido o Yulma, não ter perdido o Bragança, não ter perdido Morita, não ter perdido o Edwards, não ter perdido o Guiocas, não ter perdido o Pote, não ter perdido Trincão. Pá, e de repente tu olhas e tu... E eu estava a fazer aquele exercício que é, tu tens aqui 18 ou 19, e agora chegou o Arder, e de repente tens aqui 17 ou 18 jogadores que podem lutar pela titularidade, sabemos que uns mais fortes do que outros, obviamente o Arder, podemos dizer que pode lutar pela titularidade, pode, e é um jogador que pode dar como solução, e o Carlos entra, o Castro entrará aí para falar depois do Arder, porque tem conhecimento, porque o observou enquanto sub-19 na Dinamarca, mas a verdade é que pode lutar, é um jogador que é uma solução. Portanto, temos aqui um plantel e eu acho que essa questão estava a passar um bocadinho ao lado versus o facto de, e bem, eu percebo a forma como as pessoas estavam a olhar, que é, não temos um ponta-lança para atacar uma questão, e quer dizer, até o Natal o Guiocas vai fazer 25 jogos, e ou lá quantos são, e se lesiona, e realmente faltava-nos, e no médio vamos jogar só com estes três, vamos descer o Pote, ou vamos subir alguém, vamos meter ali alguém no, a fazer aquele lugar... Quer dizer, e de repente parecia que entendemos esse problema, que era um problema que nós queríamos resolver, conseguimos resolver, acho que o mais importante, que era o ponto de lance. Não acho que o médio seja absolutamente... É evidente que me disseste assim, o Sporting até à meia-noite ainda fechou o médio, e opa, acho que era provavelmente a melhor, era uma das melhores mercados de verão, não pelo que se contrata só, porque até contratamos bem, Debasco, Vasevic e agora Arder, mas pelo que mantivemos, porque eu acho que manter... Eu acho que só manter Guiocas, pai, quer dizer, 4 jogos, 7 golos, aquele portento de força absolutamente inacreditável que é, acho que só isso já é um ponto positivo. Já nem vou falar de Ullman, que eu é provável, se nós teríamos uma dificuldade em pensar quem é que poderia suceder a Coates como capitão da equipa, o rei do Ullman em 4 jogos, e nos deu sempre... Já demonstrou que acho que está muitíssimo bem escolhido e que maravilha que nós temos ali para de jogador para capitão, além das qualidades que ele tem. E portanto, eu acho que essa era a questão. E portanto, perder a supertaça, que claro que nos custou a todos, porque estávamos ainda por cima a ganhar 3-0, mas estarmos com 4 jogos neste momento, 4 vitórias, e já nem estou a falar do Benfica, obviamente, que até acabou por perder uma série de pontos, não é? De repente o Benfica perde 5 pontos, que se calhar nem nós estaríamos à espera, nem nós, nem eles. O Benfica perdeu-se nele próprio. Desculpa, sim, provavelmente perdem-se neles próprios e estão ali em coisas que nós nos revemos perfeitamente, como também nos revemos algumas coisas do Porto. A forma como o Porto está a comprar, não comprar os 100% de espaço, sabemos perfeitamente. Já passamos por isso tudo, nós somos catedráticos em tudo que Benfica e Porto estão a passar. Temos anos e anos de secas e de problemas. Eu, na brincadeira até disse, o Vilas Boas a certa altura fez-me lembrar um bocadinho o Betancourt quando chegou ao Sporting. Não estou a dizer se é melhor ou pior, mas o Betancourt quando chega ao Sporting vinha altamente cotado como uma pessoa que poderia ser o presidente adepto, aquele que falamos agora que o Bruno Carvalho era presidente adepto, na altura até o próprio Betancourt falou-se um bocadinho disso, porque aliás, se lembrarem da primeira conferência de imprensa, que até chegou a saltar, e quem não salta é Lampião, em plena conferência de imprensa, logo quando se tornou presidente, portanto, mas houve essa coisa. Portanto, nós já passamos por muitos destes problemas que o Benfica e o Porto têm, eu acho que, e só para dizer aqui duas coisas, eu acho que o Porto tem ali material. Agora, se vai pô-lo a render, isso é uma dúvida que todos teremos, de Vítor Bruno. O Benfica tem ali uma questão problemática que eu acho, vamos ver se aquilo não vai afetar, não é? A estrutura, questão Rui Costa versus alguns adeptos, e como sabemos, estas coisas afetam sempre o clube, mas pronto, não me quero estar a preocupar com eles, e isto é algo que, isto é o que nós temos, é o que nós ganhamos nestes últimos anos, que é, nós nem estamos preocupados, no sentido preocupados, o que se passa neles, não é? Nós se nos preocuparmos connosco e se conseguimos fazer aquilo que temos feito, e este arranque está muitíssimo superior ao que se poderia imaginar. O Sporting tem 16 golos marcados, tem dois, acho que é 16, não é? 2 golos sofridos, com aquelas 2 goleadas seguidas em Faro e na Madeira, que se calhar ninguém imaginaria que pudesse acontecer, ou pelo menos, de repente... Marcamos 11 golos naqueles 2 jogos e ganhamos ao Porto, num jogo em que eu acho que fomos claramente superiores, sem dúvida absolutamente nenhuma. Vou deixar para o Zé analisar os 90 minutos e aquilo que ele viu no estádio. Infelizmente cheguei nesse dia de férias, não tive mesmo a possibilidade de ir a Lisboa, com muita pena minha. Felizmente já tive a boa notícia que vou poder ir à Arouca, dia 13 de setembro, não é? Sexta-feira, às 20h15, que já se sabe a hora. Sexta-feira 13, às 20h15. Há bocado até recuperei um vídeo, que é um dos vídeos mais antigos que eu tenho, foi quando ganhámos 1-0 aos 90 minutos com o gol de Slimani em novembro de 2015. Grande molha contigo, que na altura até tu tinhas duas capas, lembras-te? Uma era verde e outra era amarela. E o Arouca joga da amarela, tu ficaste com a verde, eu fiquei com a amarela e fomos lá para aquela bancada e pronto. E Arouca dá-nos sempre boas molhas, tem-nos dado também bons resultados, bons momentos, mas a verdade é que estamos como nunca. Eu disse-o no pós-jogo, eu não me lembro de ver um Sporting tão animador e que nos dá tanto gozo e prazer ver jogar e sentir e falar com os amigos do Sporting nos jogos, nos grupos. Claro que os grupos também depois nos tiram às vezes da loucura por coisas que se lê e coisas, mas faz parte, isto é para o bem, para o mal, desde que ninguém se chateie, está tudo ótimo. Mas eu não me lembro nada e posso-vos dizer que o meu avô, que o Zé conhece muito bem, que me liga sempre, ou hoje em dia eu ligava-lhe sempre a seguir aos jogos, mas desde que teve ali uma situação cardíaca, aí eu espero que ele me ligue muitas vezes, e ele ligou-me, já estava, obviamente mal foi o segundo golo, nem esperou pelo apito final, ligou-me logo, porque aquilo... E eu vou-te dizer, há muitos anos que eu não sentia uma felicidade e uma alegria tão grande dele a falar do Sporting, que eu acho que nem quando fomos campeão desta e da outra vez, e se calhar em 98, 99, que eu também me lembro perfeitamente, porque lembro perfeitamente a chamada que lhe fiz, apesar de não termos ido ao Vidal Pinheiro, mas logo a seguir ao jogo, vim em casa dele, ele não estava lá, eu ia sempre lá ver os jogos, e eu não me lembro de uma satisfação tão grande. E este momento que nós devemos aproveitá-lo e que temos que saboreá-lo, porque não é eu não me lembro de nada como é que estamos a viver neste momento. Podem-me dizer que no final é que interessa, obviamente, se não formos campeões pode não servir para nada, não sei se não serve para nada, serve neste momento para pelo menos a satisfação de ver que a equipa joga bem, temos um excelente treinador, scouting está a funcionar, e estamos aqui a falar de futebol e estou-me a restringir ao futebol. E desse ponto de vista, pá, seja, e aqui, obviamente, não é só o Ruben Amorim e quanto futebol, é evidente que tem que ser toda a estrutura, que vai desde, como eu digo sempre, a estrutura vai do presidente até ao roupeiro, não é? Quando ganha, começa de cima, não é só aquela coisa, os jogadores é que jogam. Claro que os jogadores é que jogam, e os parabéns para eles, obviamente, em primeiro lugar, mas há um treinador, há uma estrutura que se acima. Da mesma forma, quando coisa corre mal, nós também começamos por cima e vimos por aí abaixo. E, portanto, eu sinceramente não me lembro, já o disse, há ali uma altura no tempo do Bruno Carvalho que a coisa também estava, quando tínhamos aqueles 90%, e que depois o Bruno até só se virou para os 10%, tristemente, nessa altura, mas eu não me lembro deste momento tão, tão forte e tão, e que nos dá tanto alegrias. Agora, no fim, só temos uma garantia, aparentemente, e termino com isto, parece-me que há mais que material e capacidade para lutar por um bicampeonato que nos foge já há muitos anos. Essa é a única certeza que temos, a certeza no sentido que, pela amostra, há equipa para lutar. Agora, se o vamos conseguir ou não... isso agora dentro de campo terá que ser provado. Vamos ter muitas competições, vamos ter que encarar as competições europeias de outra forma, não dá para encarar, e sei que vamos falar mais à frente das Champions, não dá para encarar as competições europeias a não ser de uma forma completamente profissional e com a cabeça que vai ser difícil, vai, mas temos que entrar com a mentalidade para ganhar em todos os jogos, independentemente se é o City em casa, onde vai ser muitíssimo difícil, ou o Leipzig fora, que ainda agora ganhou este fim de semana o Leverkusen, que já não perdia há não sei quanto tempo em casa, e que é o campeão, e de repente virada, e portanto, vai porque a Liga dos Campeões representa 50, 70, 60, 80, não sabemos, pode, mas já 38, 39 milhões já lá estão. E nós sabemos que é importante esse dinheiro para manter estas equipas, que foi o que nós vimos fazer Porto e Benfica durante muitos anos, assentes em questões financeiras. Depois, se souberam gerir isso ou não, isso já não me diz respeito, até porque não vivo o dia-a-dia desses clubes. Mas eu acho que este momento temos que o agarrar. E eu acho que também, termino com isso, e o Zé esteve no estádio, continuamos com aquilo que já vem do ano passado. um apoio absolutamente inacreditável dentro e fora. Mesmo de pessoas que umas serão mais pró, pá, já nem vou utilizar o termo pró-barandas ou pró, que serão mais afetos ou menos afetos. Acho que quando é o futebol, quando é para discutir ali o futebol, para apoiar, pá, transcende tudo e todos. E eu acho que essa tem sido, é uma das grandes vitórias, acaba por ser uma das grandes vitórias desta direção, que tem, obviamente, como nós todos sabemos, assente nos resultados positivos. E já sabemos, quando se ganha está tudo muito bem, obviamente que no universo sportingista está tudo muito bem, mais ou menos, não é? Os relatórios de contas são passados de cima a baixo, os equipamentos são discutidos como se não houvesse amanhã, sabemos isso tudo, mas isso é importante, porque esse lado crítico é aquilo que também... que sempre foi o que eu me habituei e que o meu avô e que o Zé certamente também, que nós sempre tivemos, que é aquele lado crítico de poder estar sempre em cima dos assuntos do clube. Não é no sentido de sabemos mais. Não, claro que poderá haver um ou outro caso em que as pessoas têm, fruto das suas vidas profissionais, mas é no sentido de estar informado, de saber como é que se pode. Pois, claro, há aqui diferenças e cada um, e toda a gente sabe, se há diferenças, eu e o Zé, durante muito tempo, nos primeiros Sporting 160, diferenças houve bastante, e acho que até foi uma imagem de marca deste Sporting 160, muito no início, que depois até nem houve tanto, porque eu e o João até éramos muito mais alinhados, mas se há isso, e no entanto, nunca deixamos de vibrar, eu, aliás, como eu disse muito sempre, desde sempre, e toda a gente sabe, o Zé foi a primeira pessoa com quem começamos a ir aqui jogos fora, quando praticamente não havia ninguém para ir aos jogos, exatamente, sempre sozinhos, e começamos, e hoje em dia, se temos, se calhar, um grupo mais aberto até de nossos amigos, é fruto desses encontros iniciais, e portanto, eu acho que viver isto, sentir isto, epá, vale muito, porque senão, se nós não nos agarrarmos a isto, quer dizer, para chatice já nos chegou durante, e acho que é um momento único, até no próprio Sporting 160, claro que anos de títulos, vivemos alegrias, mas este momento, acho que é, não me lembro da história enquanto Sportingista. É a diferença de mentalidade que faz aqui toda a diferença, desculpem-me a redundância. Zé, pegando aqui na questão da mentalidade que o Pedro falava, a mudança de nós vermos o Sporting, eu tive a honra de poder estar contigo também depois do jogo no sábado, e acho que não vou cometer nenhuma inconfidência. Quando falámos aqui da forma como a equipa jogou e que precisávamos de jogar assim e de ganhar assim para salvaguardar esta certeza que o Pedro falava de podermos ter um Sporting capaz de vencer qualquer jogo contra qualquer equipa. Deixa-me eu pegar... também pela diferença de mentalidade, mas em termos de Rubén Amorim, porque Rubén Amorim vem escaldado, se me permitem a expressão, de dois jogos em que o Sporting esteve e entrou a ganhar frente ao Futebol Clube do Porto, muda, na minha opinião, muito tarde, continua a fazer substituições muito tarde, mas quando muda, é para deixar sair elementos da defesa e fazer entrar outros, porque ele sabe que aquele Futebol Clube do Porto tem coração para poder marcar ao Sporting, e basta uma oportunidadezinha que o Porto não a iria deixar aqui perder. Em termos gerais, é um 2-0 sem espinhas, como dissemos os dois e bem. É um 2-0 que prova a qualidade do futebol do Sporting, mas acima de tudo é um 2-0 que também nos mostra que Amorim aprendeu. Eu não acho que... Se me permitisses, eu ia só um bocadinho atrás ao que Pedro disse. Estás à vontade. E acho que isto seria até para complementar um pouco aquilo que ele disse, que é, de facto, nós vivemos um momento extraordinário, aquele, à saída do estádio, isso sente-se, mas dentro do estádio, antes do jogo também, e há uma coisa, o Pedro falou no Bi, eu não tenho a certeza, ninguém pode assegurar, que nós vamos ser bicampeões, mas há uma certeza que eu tenho neste momento, que é, as coisas no futebol mudam muito, muito, muito rapidamente, Mas há uma coisa, acho que há uma certeza que nós podemos ter, que é, com neste momento, com esta estrutura, com este plantel, nós somos o mais sério candidato ao título neste momento. Não somos só nós que o sentimos, mas são também os nossos adversários que o dizem. Várias pessoas, nós somos cá de cima, não é? E lidamos com muitos esportistas, vocês daí talvez mais com benfiquistas, mas eu tenho recebido essa impressão de ambos os lados. E isto é uma coisa que nós sentimos também, e sentimos que os nossos adversários agora sentem, e nós agora contamos efetivamente. E isso é de facto uma grande vitória. E é uma coisa que, de certeza, nos orgulha a todos, porque estamos a ver o Sporting que sempre quisemos, que sempre lutamos à nossa maneira, eu, tu, o Pedro, com as coisas que dizíamos e fazíamos e projetávamos. E esse, de facto, é um grande momento. Perdão. Relativamente ao que me dizes em relação ao Mourinho, o futebol tem estas coisas. Voltando atrás à Taça de Portugal. Nós perdemos aquela eliminatória um bocadinho antes do jogo, ou aquela final, digo assim, antes do jogo, com a lesão do Israel, e depois durante o jogo, com aquele percalço do San Justo ter ido à bola, se foi penalti ou não, não interessa, se foi falta ou não, não interessa, expulsão ou não, não interessa. A verdade é que há sempre imponderáveis. Eu não acho que ele tenha preparado mal o jogo. Da mesma forma que não acho que nós tenhamos, que ele tenha preparado mal o jogo na Supertaça. Agora, há aquelas coisas que não se controlam no futebol. Nós marcamos 3 golos de rajada e em condições normais. Eu acho que se fizermos 10 jogos com o Porto ou com qualquer outro adversário nacional em que marquemos 3 golos e que ficamos a ganhar 3-0, sei lá, nesses 10, quantos é que poderíamos empatar sequer? Ou perder? Não é? Serão poucos. Eu sou um bocado. Sou um bocado. Não serei a pessoa indicada para falar do Amorim, porque eu tenho quase uma veneração pelo Amorim, pelo aquilo que ele representa e que representa na nossa história recente. Critico muitas vezes as opções do Amorim, nomeadamente durante o jogo, quando ele não substitui ou quando ele escolhe aquele jogador que eu não escolheria no lugar dele. Posso dar, por exemplo, neste momento, este exemplo, que é real. Eu, quando vi a formação inicial do Sporting, a equipa que ia jogar a titular, estranhei logo que o Nuno Santos não tivesse. Porque eu achava que o Nuno Santos era o jogador indicado para este tipo de jogos. E o Nuno Santos acabou por entrar para uma posição que ele até já nem sequer está muito habituado a jogar, que é aquela, perdão, aquela posição em que ele se notabilizou, talvez mais até no Rio Ave e nos tempos de formação. E quando eu vejo o Catamo à esquerda, e o Kenda, e eu pensei, e o Kenda com aquela ala direita do Porto, isto vai ser um sofrimento incrível. Foi exatamente um dos jogadores que teve mais personalizado. O embate com o Galeno foi-lhe inteiramente favorável, e não apenas lhe foi favorável, como condicionou a ação de toda a ala direita do Porto. Porque a dado momento nós vimos o Pepe a ter que recuar também para ajudar o Galeno, e a equipa ficou, o Porto ficou muitas vezes sem saber o que fazer à bola. E se me permitires falar um bocadinho sobre o jogo, Força. sobre as questões mais relacionadas, acho que todos nós estávamos um pouco receosos, porque a componente psicológica, o fator psicológico. Ia ter um. Nós achava, eu acho que eu, pelo menos, achava que ia ter uma importância muito grande, em função dos dois resultados anteriores. E um bocadinho em relação até em função do resultado, o histórico de resultados de Amorim com o Porto. E eu acho que essa foi precisamente a melhor notícia que nós tivemos deste clássico, perdão, que foi a forma personalizada como a equipa reagiu a esses dois resultados negativos, a forma personalizada como a equipa encarou a melhor entrada do Porto, a equipa não se desconjuntou, procurou perceber como sair da pressão que o Porto estava a exercer, como, e de alguma forma foi acalmando e aqueles passos transviados começaram a sair. E quando aos 17 minutos o Trincão quase faz o golo, terminou ali aquele período de preponderância do Porto. E essa forma personalizada como o Sporting reage é, de certa forma, um selo de garantia de que há crescimento, que a nossa equipa, apesar de ter muitos jogadores jovens, está a caminho de uma idade adulta. Estamos numa, digamos assim, no final da adolescência e a caminho de uma equipa adulta e personalizada que sabe muito bem o que faz. Isso já vinha um bocadinho de trás destas dos primeiros jogos, mas tendo em conta os adversários, faltava aquele selo de garantia que quando encontrássemos o Porto, e acho que todos nós tínhamos os olhos neste jogo, de certa forma, para que ia funcionar como um exame de aferição à equipa. E eu acho que a equipa sai por cima nesse exame, é aprovado. Não diria com distinção, porque houve muitas coisas que nós podemos fazer melhor. O próprio Amorim reconheceu isso. Ainda há muitos passos transviados, que é um bocadinho o selo desta equipa já o ano passado para esta altura. Eu lembro-me que em Braga nós fizemos uma exibição fabulosa, quase fabulosa, e dominámos o encontro, e falhamos imensos passos para transição que dariam golo, ou que tinham uma elevada percentagem de golo, e acabamos por falhar muitos passos. E nos jogos seguintes, ali até ao segundo, terceiro, quarto, quinto jogo, os resultados ficavam, embora com vitórias, ficavam sempre um bocadinho aquém daquilo que nós víamos a equipa jogar e o resultado final. Não havia ali um encontro entre a qualidade do nosso jogo e o resultado final. E para terminar a questão do Rubén Amorim, eu acho que ele foi o grande vencedor deste jogo, pela forma como ele organizou a equipa. Eu ia começar pelo final da análise à equipa, ia começar justamente pelo Gyökeres. O Amorim faz menção ao jogo que ele faz. E perdão, ele foi absolutamente... há uma melhoria significativa do comportamento defensivo do Gyökeres. Desta vez foi mesmo efetivamente o primeiro a defender. A forma como ele condiciona a construção do Porto, pressionando o Alan Varela, não foi o Pedro Varela, porque o Pedro estava, mas foi o Alan, foi muito importante, acompanhado muito pelo Morita e pelo Yulman, que foram condicionando também os movimentos do Nico e do Vasco Sousa. Eu tenho que olhar aqui para os meus apontamentos, porque eu conheço ainda pouco alguns nomes do Porto. O Porto tem uma equipa nova e ainda não me habituei completamente à nomenclatura. E há outra exibição que me parece digna de menção. Não vou falar no Quaresma, porque ele tem sido pendular e tem jogado bem. Neste jogo foi um bocadinho menos afoito e a dado momento ele podia ter uma coisa que ele faz muito bem, que é partindo com a bola em condução, quebrando linhas verticais, mas desta vez ele teve um bocado mais de receio. Talvez tenha sido, em termos psicológicos, aquele jogador que acusou mais o toque do resultado da Supertaça. Mas queria mencionar o Diomande, porque o Diomande foi absolutamente decisivo a controlar o Namazo, Ele nunca deixou o Damaso enquadrar a baliza, virar-se para a baliza e rematar. Isso foi muito importante, porque o Damaso vinha muito confiante. E depois, quando entrou o novo jogador do Porto, que é da mesma altura que o Diomande, que é um autêntico tanque, ele dominou completamente, quer em termos de movimentação, quer em termos de embate físico. Eu acho que é uma excelente notícia também o regresso do Diomande àquilo que nós vimos fazer quando ele chegou antes da ida à CAN. A ida à CAN, para ele, não resultou muito bem. Talvez nós ouvimos falar de problemas na seleção por causa do primeiro jogo e o afastamento do Diomande pelos jogadores mais velhos, digamos assim. Isso é capaz de o ter marcado de alguma forma em termos psicológicos. O Diomande jogou com muito menos confiança, mas é bom saber que ele está de volta para os grandes jogos que nós habitualmente vimos fazer. Tudo aquilo que o Amorim construiu fez com que o Futebol Clube do Porto se visse muitas vezes obrigado a jogar com o Diogo Costa. Um bocadinho a pedir que nós subíssemos as nossas linhas de pressão para eles terem mais espaço para poderem criar e de alguma forma também para nos criarem problemas. E o Sporting foi muito inteligente e soube controlar muito bem isso. O Gyökeres saía à pressão sobre o guarda-redes quando havia estes atrasos, mas era apenas para o obrigar a bater a bola. Mas quero o Trincão, quero o Pote, estavam sempre muito atentos. E isso ajudou também muito a equilibrar aquela pretensa superioridade numérica que o Porto podia ter com três médios. E nós, perdão, com aparentemente só dois. Isso equilibrou muito o jogo e nós acho que tivemos sempre muito bem. Eu devo dizer que estive quase sempre muito tranquilo a ver o jogo. A minha única preocupação era o resultado não aparecer, o primeiro golo não aparecer. E a dado momento cheguei a pensar, olha, às tantas não vamos conseguir marcar um golo. Não é a primeira vez que isso acontece. Isso de alguma forma também nos pode preparar. Nós, o ano passado, lembro-me do jogo com o Braga para a Taça da Liga, que fizemos talvez um dos melhores jogos do ano passado, que fomos remetemos o Braga completamente à defensiva e não conseguimos marcar golo. Estes são aqueles imponderáveis que podem estar no caminho do Sporting e para os quais nós temos que estar preparados. Tivemos isso em Guimarães, tivemos isso em Vila do Conde o ano passado, mas este resultado, este jogo, acho que permite que encaremos o nosso futuro próximo com tranquilidade. Isso pode fazer aqui toda a diferença. Já houve muita gente a dar-lhe aqui as boas noites, agora é a minha vez. Boa noite, João Castro, bem-vindos ao Sporting 160. Sei que estás aqui com alguma pressa, portanto, deixa-me já aproveitar para te dizer que voltas depois, está bem? É verdade. Mas para te perguntar de Konrad Harder, o novo avançado do Sporting, pé esquerdo, obviamente, de 19 anos, que chegou da Dinamarca. O que é que te apraz dizer sobre esta contratação? Olha, boa noite Mariana, boa noite Pedro, boa noite Zé. É um prazer ver aqui o Zé outra vez e estamos aqui todos. Fica aqui um sentimento, assim, um bocadinho de revivalismo daquilo que já vivemos, não só com imagem, mas sobretudo sem imagem, não é? Em relação ao Konrad Harder, muito satisfeito pessoalmente pela transferência, porque é um jogador que me diz muito. Mas posso fazer aqui um resumo rápido daquilo que eu acho que pode ser. Eu acho que é um Gyökeres com o pé esquerdo, que ainda tem que ser trabalhado em alguns aspectos que depois vou dizer. É claramente um jogador que sabe jogar de costas, a dar apoios, é muito forte fisicamente como o Gyökeres. Aliás, no vídeo da apresentação de suporte, não sei se vocês viram o tamanho das costas do bicho. Depois, claramente, quando roda e sabe muito bem fazer os apoios e as recepções orientadas, depois parte, obviamente, com aquela explosão que também o caracteriza o Gyökeres, e nisso eu acho o jogador bastante parecido. Depois tem um remate poderosíssimo de pé esquerdo, que faz-me lembrar um bocadinho, e para quem é mais antigo, o Nicolai, que também tinha um remate muito poderoso de pé esquerdo. Portanto, em termos de remate, parece-me muito o Nicolai, quando o vi pela primeira vez nos, no sub-19 e depois quando vi vídeos também no sub-17 do Conrado, mas já lá vou. Depois sabe jogar muitos movimentos de ataque à profundidade, é muito forte também nesses movimentos. Também é um jogador aqui que eu acho que nas tarefas defensivas já é um jogador com muita capacidade nas tarefas defensivas, até mais do que o Kjaergaard era aos 19 anos. É um jogador que sabe pressionar e depois ganha muitos duelos defensivos. Ou seja, é um jogador que utiliza o corpo muito facilmente para esses duelos e, portanto, é um jogador que, quanto a mim, vem substituir o Gyökeres no futuro. E como é que isto vem substituir o Gyökeres, mas poderá jogar ao lado do Gyökeres da mesma forma que o Paulinho jogou. Não tendo essas características, mas o Sporting é um futebol muito dinâmico e as características do Gyökeres permite a outro jogador depois também jogar ao seu lado, por exemplo, ali no lugar do Pote, mais por dentro como o Paulinho jogava, porque o Gyökeres tem muitos movimentos para, nas diagonais, para as alas, e depois o menino também pode jogar ali, ocupar o lugar onde o Gyökeres saiu. Portanto, é um jogador muito forte, realmente. Vai dar aqui água pela barba aos defesas contrários. O que é que ele tem que crescer? É fácil, e o Pedro e o Zé têm que perceber isso também quando começarem a ver, é a capacidade de decisão do jogador, obviamente. Ainda há muitas bolas que tem que soltar mais cedo, tenta sempre passar pelo próximo e próximo, e é isso que acho que falta também ao jogador, é soltar a bola na altura certa. O jogo de cabeça é relativamente fraco, apesar de marcar alguns golos, tem que ser um jogador mais agressivo, tem um jogador com uma outra técnica em termos de cabeceamento, e esses são os fatores que eu acho que o jogador tem que crescer mais. Finaliza bem também com o pé direito, com o pé mais fraco, mas realmente o pé esquerdo dele é muito forte. É um jogador que também tem bom passe. Não é um prodígio técnico, nem o Gyökeres é, mas lá está, a capacidade de explosão e de progressão com a bola e de condução, sobretudo a proteger com o corpo, é realmente fabulosa e, portanto, consegue sair muitas vezes de espaços curtos através dessa sua explosão e dessa sua capacidade. Em termos da contratação, eu queria deixar aqui algumas notas interessantes. Eu já o conheço. João, antes de dizer as duas notas interessantes, deixa-me só fazer. Vou roubar aqui o lugar à Mariana, mas tenho que fazer as duas perguntas que mais pessoas fizeram nos últimos dias aqui, já estão a fazer aqui e já fizeram também fora daqui. Eu pus o tweet porque o tweet é sempre interessante, porque este tweet foi feito dia 1 de janeiro de 2024, só para recordar. Não é um tweet feito ontem, nem anteontem, nem há 3 dias atrás. Este tweet do João foi feito em janeiro de 2024, os dois jogadores estão em Portugal. A primeira pergunta tem a ver com este tweet, João, que toda a gente tem feito. O Conrad Arder é melhor que o Denis Gull? É uma pergunta que toda a gente faz. Depois já te faço a segunda pergunta. É certo. Olha, a primeira, deixa-me dizer assim, se eu tivesse que escolher um jogador para o futebol de Sporting, que eu acho que nós temos que caracterizar isso. Eu acho que é normal os adeptos perguntarem, este é melhor que aquele, mas depende muito quanto a mim do sistema de jogo daquela equipa, não é? Se jogares num 4-3-3 com extremos puros, se quiseres pôr um jogador como o Pote, que não é extremo puro, jogado pelo lado da linha, vais perder as características do Pote. Então, não é pior ou melhor que o Galeno nessa situação. Eu acho que nós temos que analisar muito. Sobre as nossas características, eu acho que o Arder era melhor para o Sporting. Eu acho que não, eu tenho a certeza que é melhor para o Sporting. E como é que esta era a primeira pergunta. Portanto, aqui nós temos que distinguir o que é que nós queremos tirar do jogo. A segunda é se ele pode jogar com o Gyökeres ao mesmo tempo. Eu sei que já respondeste no Patreon, mas era para fazer aqui a pergunta. Acho que sabe que sim. E nós temos que pensar numa coisa também que eu acho que é engraçada. Eu acho que o futebol é movimento e tem muitas dinâmicas. Já não é tão estático como era antigamente e as posições estão certas e tu não sais ali. Ou quando eu jogava, tu és extremo esquerdo, tens de ficar ali. Tu és extremo direito, tens de ficar ali. O avançado não sai daqui. Eu acho que isso é tudo diferente. E depois temos que ver o que a Mourinho pode dar ao jogador. Ou seja, o contexto é ideal para o Conrad Arder. Porque o Amorim é um excelente treinador que retira o melhor dos jogadores. E, portanto, ele vai perceber e vai saber adaptar como é que ele quer jogar. E vai haver jogos em que nos vai dar um jeitaço ter o Conrad Arder e o Gyökeres, porque depois os dois em explosão, em contra-ataque ou em transição, podem ser claramente avassaladores. Vamos imaginar um jogo de Champions, por exemplo, em que o Sporting esteja a defender um bocadinho mais baixo, mas a bola chegando a estes dois, nós vamos logo esticar o jogo com uma facilidade muito, muito grande. Jogos onde também o resultado estiver complicado e o Arda tinha que entrar, obviamente, para ajudar o Gyökeres e aproveitar os espaços deixados por um, mas depois o outro também vai aproveitar os espaços deixados pelo menino. E, portanto, eu acho que é possível, mas e sobretudo conto com a mestria do Amorim para que isso seja possível. Em relação ao Conrad Arder, eu já conheço, é a primeira vez que o vi, acho que foi em junho de 2023, para o clube dinamarquês que eu fazia scouting. E eu acompanhava o sub-19 da Dinamarca e, portanto, eu vi-o lá, nessa situação. E depois vi vídeos do sub-17, porque os clubes dinamarqueses que têm o iScout também normalmente pagam a licença Dinamarca e só assim, com a licença Dinamarca, é que consegues ter acesso ao sub-17, senão não tens acesso. Portanto, o clube português tem o iScout, não vê o sub-17. Só se tiver que comprar a licença da Dinamarca, o que é estranho, pagarem mais para ver o sub-17. Mas depois aqui, e eu dei logo aval positivo para a sua contratação, neste caso era por empréstimo, porque não tínhamos condições financeiras para o contratar, tal não foi possível. E depois também vi o golo. Depois, o que é que aconteceu? Em relação ao Konrad Arder, eu fui sempre acompanhando e ele foi sempre evoluindo. Ele marcou 34 golos no sub-19 do Nordjylland, só para vocês terem uma noção. E depois, em dezembro, eu dei o nome do jogador a um clube português da primeira divisão, que precisava de um avançado, eu dei o nome, também para ir buscar de empréstimo, antes que ele passasse efetivamente para a equipa A do Nordjylland. Ele já tinha uma aparição, mas a verdade é que optaram por não ir por essa minha sugestão. E o jogador começou a aparecer na equipa A, começou a marcar golos e depois nunca mais saiu da equipa A do Nordjylland. Portanto, é um jogador realmente com muita qualidade, com muito potencial. O que eu acho que o Sporting ganha em relação ao Ioannidis, não perguntaram isso, mas eu vou responder. Eu acho que este tem mais potencial. Não, porque já vi no Twitter que há muita gente a falar. Ele tem mais potencial pelo Ioannidis. O Ioannidis é um jogador mais feito, não é? É um jogador de rendimento já imediato. Tem algumas características também do Paulinho, o Ioannidis. Este é mais, aproxima-se mais das características do Guiocas, a meu ver. Mas eu acho que o Sporting, e aqui, um bocado sportingistas, lá está, o contexto é favorável para que aconteça, depois há sempre imponderáveis, mas é super favorável. Há aqui duas coisas muito importantes sobre o Arder, que é, primeiro, é mais jovem, tem mais potencial, e portanto o Sporting poderá rapidamente ter um rendimento, ou um rendimento futuro dele, em termos financeiros, que não ia ter com o Ioannidis, a meu ver. Ok? Essa é a primeira situação. Depois, se tivermos que imaginar, o Guiocas sai em agosto do próximo ano, eu acho que o Konrad, como é mais próximo o Guiocas, substituímos melhor o Guiocas diretamente pelo Konrad do que se tivéssemos o Ioannidis e ficasse o Ioannidis, ok? Isso é claro. E depois também temos que ver a componente financeira, num aspecto que eu acho que poucos analisam. Está tudo a dizer que o jogador é caro, e obviamente há aqui um tema que temos que realçar. Se nós não tivéssemos demorado tanto tempo no dossiê de Fotis, e se tivéssemos passado para o Konrad antes de 21 de julho, quando começou a Liga Dinamarquesa deste ano, onde ele já marcou 2 golos e 2 assistências, o jogador iria ser mais barato, obviamente, mas houve ali uma crença muito grande que era possível fechar o Fotis, porque era a primeira opção, e no scouting é mesmo assim, há a primeira, há a segunda, a terceira já começa a ser um jovem, a quarta ainda mais jovem, e normalmente quando não se consegue ir às duas primeiras, vai-se à terceira ou à quarta, que provavelmente na época seguinte seriam as primeiras opções. Mas aqui há uma questão muito... E aposto que o Zenha olha para isto. O Fotis, vamos imaginar, custava 20 milhões, mas o ordenado dele ia ser 2 milhões. Se assinasse um contrato de 5 anos, o Fotis, no final do contrato, iria-nos ter custado 30 milhões. Okay? O menino custou 19 milhões, e portanto eu não conto com os votos em nenhum deles, mas vai ter um salário à volta dos 500 mil. Portanto, ao final de 5 anos, são só 2 milhões e meio. E tem mais possibilidades, como eu disse, de no futuro ser vendido, e nós ainda temos não só o retorno, mas lucro com o jogador, se correr bem. Portanto, isto foi tudo ponderado pelo Sporting também neste aspecto, obviamente, financeiro. É um esforço pelo jogador para conseguir trazê-lo de um clube que é o clube mais difícil de negociar da Dinamarca ou Nordjylland. É. Obviamente que o jogador está acima do preço que nós, se calhar, iríamos pagar em junho ou julho, que seria à volta dos 10 até 15, claramente. Mas, perdidas as várias opções, decidimos antecipar uma compra que estava prevista para, se calhar, o próximo ano. Decidimos antecipar, dar um bocadinho mais dinheiro, mas é verdade também, vamos pagar menos em ordenado. E há que ressalvar que na folha salarial, e o Pedro sabe, gosta destes temas, em termos económicos, é ele que domina isto aqui no programa, em termos de folha salarial, o Sporting desceu muito este ano. Se o Coates, o Adam e o Neto, que tinham um peso muito grande. O Paulinho também tinha. Deixámos de pagar o Camacho, que acabou o contrato, não é? O Camacho recebia quase 3 milhões, ou 2 milhões, ou qualquer coisa. Portanto, a folha salarial dos que vieram é muito menor daqueles que partiram. E, portanto, eu acho que até nisso o Sporting também ganhou aqui imagem para poder olhar para este miúdo com a possibilidade de ser uma grande compra, não só para o presente imediato, mas de uma forma, se calhar, mais secundária, mas para um futuro que eu acho que poderá ser risonho aqui para o jogador. E para o jogador e para o Sporting, claro. E falou e disse... Ele chegou tarde e umas horas, mas falou e disse. Se eu pudesse colocar uma questão ao João. João, falaste em dois avançados que nós andamos atrás, e faltou o Roque, que também... Ah, sim, é um perfil completamente diferente, exatamente. Mas o perfil do Roque e do Arder são muito mais próximos entre si do que do Ioannidis. O Ioannidis, eu via-o como alguém que vem substituir efetivamente o Paulinho, mas quer o Roque, quer o Arder, não vêm fazer a mesma coisa que fazia o Paulinho. Portanto, isto vai... não sei se concordas comigo. Sim. Mas atenção, o Roque é um bocadinho diferente do Arder. Ou seja, imagina, se tiveres que jogar sozinho lá na frente, ok? Imagina o Rioca está castigado, ok? O Arder é muito melhor que o Roque. Okay? Até pela capacidade física, embora seja muito rápido o Vitor Roque a rodar e depois a partir, mas não consegue jogar o jogo de costas que tem o Arda, não tem a potência física no duelo ombro a ombro que tem o Arda com os demais. Okay? Portanto, isso aí o Arda era mais forte. Imagina, qualquer situação em que tenha que jogar sozinho, eu acho que é muito mais forte que o Roque. O Roque é um jogador mais segundo avançado, diria eu, do que propriamente o Arda. O Arda é um jogador que pode jogar como segundo avançado. Atenção, segundo avançado, porque o Sporting pode ter dinâmicas que o permitam, não é? E tem um avançado que permite, não é? Porque o Guiocas desloca-se muito, não é um Jardel, não está ali a ocupar sempre aquele espaço central, exato. Mas sozinho é muito melhor do que jogares com o Roque sozinho lá na frente. E vês os dois, o Guiocas e o Arder, a jogar em algumas juntos? Situações, sim. O facto do Arder ser esquerdino, vês eles a jogarem com o pé contrário ou a criar... ou situações em que eventualmente até poderemos ver a defesa a ter dúvidas qual é que vai e para qual é que vai a bola, isso pode ser interessante também. Pode, é como o Paulinho também era canhoto, não é? Dá-nos aqui essa situação que também o Paulinho aproveitava muito bem disso, para combinar ali, sobretudo ali do lado esquerdo, em que fazia muitas vezes a tabela, associava-se muitas vezes com o pote e com a subida do ala, e depois quando libertava a bola aparecia na área a finalizar, não é? E dá sempre jeito de ter... Eu acho que o Mourinho tem um fetiche por canhotos, dito já. Mas nunca vi uma equipa do mundo com tantos canhotos como é o de Sporting. Agora, não deve haver. Não deve haver. E quando soube que o Sporting estava interessado no Arda, fiquei contente, obviamente, porque foi um jogador que analisei, mas sobretudo quando vi que era mais um canhoto, portanto, fazia sentido o Amorim ter gostado daquilo que o scouting avaliou. Mas achas que o objetivo do Amorim é jogar com 11 canhotos? O objetivo dele era jogar com 11 canhotos, mas é difícil. Sobretudo ali em algumas posições era difícil. Por exemplo, o central do lado direito, o Inácio jogou ali, mas tinha naturais dificuldades que às vezes eram notórias. Mas é verdade, até o guarda-redes o Sporting já teve lá o canhoto. Né? Exatamente. João Castro, tu vou ficas, regressar. Ainda vens? Não, vou regressar. Vais sair e depois voltas a esperar, não é? É isso mesmo. Cá estaremos à tua espera. Até já. E agora que já tivemos aqui uma aula de João Castro, porque isto foi claramente uma aula, não é verdade? Vamos falar aqui do sorteio da Champions e vamos ver se eu não me engano em jogo nenhum. Manchester City em casa, Leipzig fora, Bruges fora, Arsenal em casa, Lille em casa, Eindhoven fora, Bolonha em casa e Sturm Graz fora. Exatamente. É isto. É isso. Este novo... Eu fui apanhado aqui a fazer um refresh e de facto, é isso mesmo. É isso, é. Este é novo isso. Formato da Liga dos Campeões acaba por ser uma fase de grupos sem ser uma fase de grupos. Funciona em formato Liga, ou seja, Liga de campeonato mesmo, e foram sorteados os jogos, onde basicamente cada equipa vai jogar contra outras sete. Entre oito. O primeiro e o oitavo... Oito, exatamente. Depois, entre o primeiro e o oitavo lugar... Oitavo. Entre o primeiro e o oitavo lugares dessa liga toda de 36 equipas, passam automaticamente para a próxima fase, que continua exatamente igual. Do nono ao 24º? Sim, 24º. Sim, quarto. 24º. É os últimos 8 que são eliminados. De play-off, exatamente. São 16 e depois os últimos 8 de play-off, em que vão jogar dois jogos, um em casa e outro fora, para decidir quem passa à próxima fase. E do 25º ao 36º Ficam então iluminados. Nos beijinhos e abraços, adeus. E já não há aquela coisa de vir para outras competições, nada, nada. Acabou-se isso de sair de uma competição, vais para a outra. Liga Europa. Pedro, encontramos aqui várias equipas, se não praticamente todas, sim, com que já jogámos em alturas anteriores. O City, sim, o Arsenal, que nos traz boas recordações, aquele gol de Pedro Gonçalves, que ainda hoje ninguém sabe como é que não ganha um prémio Puskas, mas tudo bem. Depois temos o Eindhoven, que jogámos com eles há cerca de 3, 4 anos, salvo erro, e que não é um jogo assim de boa memória. Temos o Lille, temos o Bruges, temos o Leipzig. Primeira coisa que eu te quero perguntar é a tua opinião sobre este novo formato da Champions. O que é que tu achas deste novo formato? Se é justo, se não é justo, se faz sentido, se não faz sentido. O que é que se passa aqui no meio? E depois perguntar-te qual é que achas que vai ser o resultado desta fase, digamos assim, que arranca para o Sporting no próximo dia 17 de setembro em Alvalade, com o Lille. Então, olha, antes disso, o Jovane, pelos vistos, vai para o Estrela da Amadora. Entretanto, vai-se juntar ao Nani, não é? O Nani é que está lá também, não é? Exatamente. Fazer uma equipa B. Aqui um bocado temos lá uma equipa B. Olha, dizer-te que este formato da Liga dos Campeões é o chamado suíço, o sistema suíço, não é? Há o famoso round robin, que todos jogam contra todos. Como não dá para jogar todos contra todos, porque senão eram 35 jogos a cada um. Então, são 36 equipas, há 35, era uma brutalidade. Há este Swiss System, que são 8 jogos em formato de liga, que vai fazer uma classificação tal e qual como se fosse uma liga, e por isso é que vamos jogar contra 8 adversários. Também já se sabe mais ou menos que 8, 9 pontos em princípio deve dar para os playoffs, como ali 16, 17 pontos também provavelmente poderá dar para os 8 primeiros, e depois vai, obviamente, depois isto tem aqui uma margem de erro. Isto é uma Superliga, não é? Isto é uma espécie de uma resposta à famosa Superliga que teve para nascer ainda aqui há alguns tempos. Aliás, basta ver o calendário do Paris Saint-Germain, que deve ser provavelmente um dos calendários mais complicados, e temos ali uma autêntica Superliga só de adversários que o Paris Saint-Germain lhe calhou. No nosso caso, eu acho que vai contra aquilo que dissemos no início do programa, e que estávamos a falar aqui no início do programa. O Sporting tem que encarar todos os jogos com confiança, com a pensar nas vitórias. Rodrigo Ribeiro no Aves. Ah, então vai-se juntar. Exatamente, era exatamente. O José já tinha falado isso no em off, podíamos ter dito logo no início. Agora, sabemos que vão ser jogos mais complicados, obviamente. City, o Arsenal em casa, mesmo o Leipzig fora, obviamente, Eindhoven, seja aquilo que for. Agora, era impossível não fixarmos como mínimo a ida ao playoff. Diria que é quase o nosso objetivo mínimo ir ao playoff. Diria que conquistar os tais 8, 9 pontos, tendo em conta que temos 4 jogos em casa. Sabemos que 2 deles vão ser muito complicados, porque é o Arsenal e o City. E depois temos também outros 4 jogos fora, mas sabemos que, eu acho que nesses 4 jogos fora, temos capacidade de disputar as vitórias com todos eles. Uns mais difíceis do que outros. E, portanto, de um momento para o outro, o que tu tens aqui é 2 clubes que estão muitíssimo acima, obviamente, City e Arsenal. Tens um Leipzig que é um adversário complicado, e acho que todos os outros, com mais ou menos dificuldade, temos capacidade para discutir as vitórias. E, portanto, a bitola mínima será a tentativa de qualificação via... a qualificação para o play-off, que depois permitirá encontrar com os 8 que vão ficar nos 8 primeiros lugares. Essa seria a bitola mínima. Agora, mais importante do que estar a pensar já no que é que vai acontecer, os jogos... Uma das dificuldades que se estava a tentar perceber era, do dia do sorteio, que foi numa quinta, o calendário saiu no sábado, perceber onde é que os jogos iam encaixar, não é? Porque também era importante ver onde é que jogávamos com o City, se íamos fora, as locações que íamos fazer. Não me parece que haja ali grandes problemas, quer dizer, a coisa seria, se fosse de outra forma, não era por aí o problema. Agora, nós temos que meter de uma vez por todas na cabeça, porque eu quando vejo aquela discussão, ah, e o Gyökeres vai fazer 30 jogos até, epá, está bem, o Haaland também vai fazer 30 e tal jogos, o Mbappé também vai fazer 30 e tal jogos, o não sei o quê, pá, como o Porto o ano passado também fez não sei quantos, e o Benfica também, e é isto que nós queremos, quer dizer, ou queremos estar na Liga dos Campeões e queremos estar na primeira divisão do futebol mundial, e à conta disso, não vamos entrar naquela competição que vai existir de Mundial de Clubes, porque não temos ranking para isso. Ou seja, ou queremos estar presentes e queremos olhar para isto como toda a gente, obviamente, percebeu que em 2021, ok, ser eliminado pelo LASC se calhar trouxe-nos vantagens, tudo bem, era um ano de transição, um ano diferente, um ano mais, de maior dificuldade. Agora, a partir do momento em que tu estás estável, nós não podemos ter a conversa que eu ainda tive no início do programa, em que vai aqui 10 ou 15 minutos, a dizer que estamos num momento incrível e não sei o que mais, e depois não querer dar continuidade a isto, quer dizer, isto não fazia sentido absolutamente nenhum. Nós temos é que estar, da mesma forma que depois também vejo pessoas a dizer, ah, o problema é o Arsenal, ah, não conseguimos. É pá, o Porto ainda o ano passado ganhou o Arsenal, foi o ano passado, não foi? Ganhou 1-0 em casa, não foi o ano passado, ou há 2 anos, foi o ano passado, quer dizer, não me interessa agora, nem me lembro se o Porto jogou bem ou mal, provavelmente até jogou bem, e depois vem sempre com aquela questão, ah, mas é o Porto na Liga dos Campeões, pois é, está bem, porque são anos a construir aquela forma de encarar as competições europeias, como às vezes parece que temos uma dificuldade, ai, se calhar era o melhor, quantas vezes eu ouço o Sporting dizer, se calhar era o melhor, era até sermos eliminados, que assim podíamos só dedicar ao campeonato, depois ficávamos em terceiro, em quarto lugar, em terceiro lugar e não servia para nada. Portanto, esta coisa é, ou queremos estar na Primeira Liga, e na primeira divisão dos clubes que lutam, obviamente, se me disseres assim, ganhar uma Liga dos Campeões, pá, provavelmente, eu já disse isto aqui várias vezes e vou voltar a repetir, o Porto terá sido provavelmente dos últimos campeões europeus extra os 5 grandes campeonatos, e mesmo dos 5 grandes da Big Five, como sabemos, se calhar estão ali reduzidos quase a meia dúzia de clubes, não é? Manchester City... Aliás, neste momento nem temos lá os United, porque o Manchester United vive uma crise aguda, não é? 14 anos, já sabes que já são para 3 ou 14 anos sem ser campeão, mas sabemos, e ainda hoje estava a ver os números, só o Ten Hag já gastou 616 milhões de libras em contratações, portanto, só para ser assim uma grandeza, estamos a falar de números... Estamos a falar de números estratosféricos, também obviamente é o segundo clube mais rico do mundo a seguir ao Real Madrid, mas a verdade é que o Porto terá sido o último campeão europeu dentro desta capacidade, e isso teria que os astros estarem conjugados, e eu acho que o Benfica, há 2 anos, ou quando aquele momento teve ali, uma possibilidade de pelo menos ir ali às meias finais, e depois nas meias finais nunca se sabe, quando depois acabou por ser eliminado, se não estou a errar, pelo Inter, mas a verdade é que isso não é o objetivo é, esta fase era importante qualificar-nos, garantia-nos já 50 ou 60 milhões de euros, e parecendo que não, porque repara, qualificar para os playoffs são 9 pontos, se forem 3 vitórias ou 2 vitórias e 3 empates, são logo mais 2 milhões por cada vitória, são logo mais 7 ou 8 milhões, mais o market pool, não sei o que mais, aquela coisa toda, e de repente tens ali 50 ou 60 milhões, mais receitas, essas coisas todas, e obviamente o ânimo que isso dá, porque é cansaço, obviamente que dá, mas é obviamente que uma equipa que se qualifica para um playoff da Liga dos Campeões é porque está, ou avança na competição, é porque está a jogar bem, é porque está, e ainda por cima estamos a jogar contra, obviamente há uma discrepância muito grande, não sei se vocês viram aquele gráfico do Transfer Market, era tipo o Slavia de Praga, acho que era o último, era para aí avaliada, para aí, já não me lembro se era 30 ou 40 ou 50 milhões, e depois estava lá o City ou o Real Madrid, já não me lembro, que era 1000 milhões, portanto, obviamente que isto mostra, mas também mostra o poderio que existe, aliás, estava a ler um texto muito interessante dos brasileiros que falavam disso, em que eles diziam, mostravam o poderio que é a Liga dos Campeões, e que o Brasil, obviamente, e a América do Sul não tem capacidade, nenhum país deste mundo, nenhum continente neste momento tem esta capacidade de gerar tanto dinheiro e de ter tanto dinheiro. Aliás, acho que o último europeu atingiu valores recordes de audiências e de prémios, de valores de prémios atribuídos às federações e aos próprios clubes, e portanto, é aqui que nós queremos estar, é aqui que nós queremos estar presentes. Boas deslocações, acho que há aí muita malta já a fazer contas à vida e férias e valores de viagens, obviamente que há boas deslocações, seja Andoven, olha, ainda lá estive este ano, é uma das deslocações que eu até gostava de fazer, até tenho lá pessoas amigas e provavelmente até gostava de fazer essa deslocação, ou então ir à Áustria, como o João Matos que nos ouve aqui muitas vezes, ainda já me disse que olha que valia a pena buscar, portanto, acho que este é impossível que não se possa querer estar presente neste que é o palco que todo mundo vai estar presente. Oh, Pedro, e se o Gyökeres puder marcar uma dezena de golos, melhor. E pronto, para o ano vendemos-lo por 100 milhões e que se lixe, é a vida. Desculpa estar-te a interromper, mas sim, só antes de passar aqui ao Zé. Não achas que nós queremos tudo? Ou seja, nós queremos um nós bom plantel, nós queremos ir à Liga dos Campeões, nós queremos. Mas é isso que nós temos que querer, mas é isso, Mariana, mas é exigência. Nós queremos que a equipa, sim, claro. Se não queremos não, isso, claro. Os jogadores, não queremos, ou seja, há que haver aqui um equilíbrio. Está a caber um equilíbrio. Nós, claro, ter esta mentalidade europeia, claro. É um caminho longo, é um caminho que o Porto já fez e o Benfica também, de uma forma distinta, mas que nós estamos a aprender a fazer. Não achas que há que haver aqui também uma consciência que existem vantagens, muitas vantagens em estar presente nestas competições? Não, e eu acho que as pessoas têm desvantagens de que os clubes grandes... Não são desvantagens, são coisas que decorrem de tu estás presente, quer dizer, é evidente que os jogadores vão estar mais cansados e vão ter essa questão, claro que vão ter que lidar com isso. É 1% de todos os jogadores no mundo que passam por este número de jogos. E outro dia saiu um relatório sobre isso, que analisou todos os campeonatos do mundo, todos os jogadores do mundo, quantos jogos fazem por ano. E há 1,1% dos jogadores no mundo que fazem mais de 50 e tal jogos, que estão naquela condição, e obviamente que até aí é preciso ter alguns cuidados, e alguns jogadores já têm mostrado isso, seja na calendarização, seja no cuidado que é preciso ter com os confrontos internacionais, não é? E pronto, sabemos isso tudo. Agora, isso são coisas que decorrem de estar lá presente. O resto... E o Zé Abocá estava na cabeça, é isso que nós queremos, esta exigência, esta coisa de querer tudo. Claro que nós queremos tudo, dentro das doses e do equilíbrio, claro que nós queremos tudo, mas não podemos dizer, também, claro que eu quero ser campeão europeu, claro que gostava de ser campeão europeu. Agora, a probabilidade disso, e já tivemos pelo menos uma oportunidade para o ser, infelizmente, no de ganhar uma competição europeia em casa, e nem isso tivemos essa possibilidade. Agora... Essa exigência, nós precisamos dela, nós temos, e os jogadores, quantas vezes ouvimos os jogadores a falar daquilo que é necessário, o Gyökeres no flash interview, marcou-se 34 gols, para o ano, achas que marcar, claro que quero marcar mais, esse é o meu objetivo, é superar-me, e portanto, se disseres assim, se o Sporting se qualifica para os playoffs, claro que isto dá, até os próprios jogadores sabem perfeitamente que isso lhes vai dar, vai-lhes trazer benefícios e, portanto, acho que não há dúvidas nenhumas. É ali que queremos estar, é aquilo que queremos conquistar. Agora, mais uma vez, era como o Zé dizia há bocado, não há certezas de nada. A única certeza que eu acho que temos é, temos capacidade de... Não é jogar olhos nos olhos, porque a última vez que jogamos olhos nos olhos com o City, levámos 5, que eu estava lá e não foi nada agradável, mas o Amorim achou que devia jogar olhos nos olhos, e acho que esse é um problema, tu não podes, é um David contra Golias, mas temos a capacidade de entrar dentro de campo e dizer, nós estamos aqui para discutir. Agora, perder 3-0, imagina que perdes 3-0 com o City, não sei o que mais. Epa, desculpa, é uma coisa completamente, absolutamente normal. Quer dizer, estamos a falar do City, que neste momento é provavelmente a melhor equipa inglesa e uma das melhores equipas do mundo a jogar futebol. Que é uma coisa que ele faz com facilidade. Então, há tricks do Alan, pelos vistos, parece quase como o Gyökeres marcar um golo por jogo, não é? Parece uma facilidade. E, portanto, agora, nós temos essa capacidade de... Acho que podemos lutar, acho que podemos, acho que há equipas que nós podemos olhar olhos nos olhos e discutir os 3 pontos, e portanto a vitola tem que ser qualificar-nos pelo menos para continuar na competição e a melhor, há mais dinheiro. E isso é que poderá aqui fazer a diferença. Zé, qual é que para ti vai ser o jogo mais complicado? E atenção que eu até podia tentar adivinhar a tua resposta. Ah, é o Manchester City. Sim, mas o Sporting joga em casa. Daí a minha pergunta. E qual é que tu achas que é a equipa que neste momento, face ao momento do Sporting, pode fazer aqui... pode ser crucificada, acho que é um termo que posso usar, pode ser sacrificada para jogar com o Sporting. nesta Liga dos Campeões. E o que é, olha, que achaste do sorteio já agora? Achei que o sorteio é... Acho que nós não nos podemos queixar do sorteio. A este nível, os adversários são tão bons e tão fortes que a última coisa que nós queremos, se queremos andar aqui, é queixar-nos de ter adversários fortes pela frente. Isso é uma obrigação. E indo um bocadinho atrás e respondendo à pergunta que tu fizeste ao Pedro, se nós não estamos a querer tudo ao mesmo tempo, nós temos que querer tudo ao mesmo tempo. Porque o nós crescermos em termos internacionais é uma obrigação. É uma obrigação para o clube, o próprio clube, crescer, e é uma obrigação para fazermos jus ao nosso lema e ao lema e ao espírito que esteve por trás da criação do Sporting, ou seja, de sermos tão fortes como os mais fortes. É evidente que isto é um caminho e não é um fim, e o caminho faz-se exatamente caminhando. E para continuarmos a caminhar, nós temos que dar passos sustentados. E nós, o Sporting, precisa de dar um grande passo em frente de afirmação em termos internacionais. Precisa de estar mais vezes presente nas grandes competições, nomeadamente nas Champions. E nós podemos pensar assim, nós somos adeptos, nós não temos que gerir o clube, e portanto quem tem que gerir o clube tem que ter outro tipo de preocupações. Eu, como adepto, o que é que eu olho, como é que eu olho para esta presença na Liga dos Campeões? Olho como uma coisa boa para o clube. Nós podemos pensar assim, mas isto, este é aquele tipo de competição em que os jogadores se cansam muito, porque têm que lutar com armas desiguais, com equipas mais fortes e por aí fora. Isso é efetivamente verdade. A verdade é que, se nós repararmos, sempre que jogamos na Liga dos Campeões, a postura competitiva da equipa sobe bastante, porque a dificuldade que sente para jogar com o Manchester, com o Manchester City, com o Arsenal e com todas as outras equipas que vamos disputar este apuramento, que são equipas mais fortes, também nos preparam, quer mental, quer física, quer mesmo em termos táticos e em termos estratégicos, para os embates a nível nacional. O único problema que eu vejo na nossa participação nos jogos das competições europeias é uma coisa que eu acho que é bastante humano e por isso mesmo desculpável, e que o treinador e os dirigentes, mas sobretudo o papel da equipa técnica, tem que ter na preparação mental da equipa. Porque, e quando eu digo que isto é humano, vou dar um exemplo que ilustra muito bem aquilo que eu quero dizer. O Sporting joga com o Manchester City e a seguir vem jogar aqui a Vila do Conde, ou vai jogar ao Arouca, ou vai jogar... Quer dizer, isto é um choque tão grande de diferença, de cenário, de motivação. A última coisa que o Amorim tem de se preocupar num jogo da Liga dos Campeões é motivar a equipa. Não precisa de motivar a equipa, porque a equipa, os jogadores querem todos fazer o melhor. Está motivada. Exatamente. Intrinsecamente. Exato. Agora, imagina, depois de um jogo com o Manchester ou com o Arsenal, vir jogar a um clube, a um estádio pequeno, quase sem bancadas, com 5 mil ou 6 mil espectadores, com as bancadas, enfim, como são, e quase ninguém vê, além das pessoas que estão ali e as que estão a ver, quer dizer, jogos que nem são televisionados praticamente internacionalmente. Isto é, de facto, um problema. Motivar os jogadores a seguir, que estão cansados, que às tantas até fizeram uma grande exibição, e que depois, naturalmente, quando entram a jogar com equipas pequeninas do nosso campeonato, até são capazes de sentir, opá, isto é mais 5, mais 10 minutos, a gente dá conta disto. Nós estamos habituados, já conhecemos a história, nossa e de outras equipas, mas nossa em particular, a nossa história, de situações em que nós sentimos que perdemos pontos num jogo importante, que era um jogo para ganhar contra uma equipa que estava perfeitamente ao nosso alcance, logo a seguir às competições europeias, ou muitas vezes até no jogo anterior às competições europeias. Porque naturalmente os jogadores, de alguma forma, retraem-se ou projetam, e de uma forma até subconsciente, que o jogo que conta não é aquele que estão a jogar, mas aquele que vão jogar na terça ou na quarta-feira. Este é, de facto, o único problema que eu vejo na nossa participação na Liga dos Campeões Europeus, que é um problema que é geral, que é comum a todas as equipas portuguesas, dada a pouca, dada a grande diferença. O nosso campeonato não é pouco competitivo, é bastante competitivo, mas dada a grande diferença de qualidade, digamos assim, de qualidade individual e de qualidade coletiva das equipas. No resto, vejo também uma grande vantagem económica. Nós não queremos perder os nossos melhores jogadores. Nós não queremos perder o Gyökeres, não queremos perder os jogadores, os nossos melhores jogadores, que nós gostamos de ver crescer, como o Quaresma, como o Inácio, e como todos os outros, nem como o Kenda, eventualmente. Mas esta competição é determinante para os grandes contratos de venda dos jogadores. E o Sporting, infelizmente, continua e vai continuar a precisar de fazer este tipo de contratos. Uma das coisas que me parece, um dos fatores que me parece importante para um fraco mercado em termos de procura dos nossos jogadores, tem a ver com este fator. A nossa equipa, os nossos jogadores, não foram validados pela Champions. Nós não jogamos a Champions o ano passado. E tivemos apenas um jogador no europeu que ainda por cima correu muito mal. E são as duas competições, não é que os scouters não vejam os nossos jogos, mas na hora de decidir, em termos políticos, não é? Quando tu és quando tu gastas 50, 60, 70 milhões num jogador, tu tens que de alguma forma justificar, deixar implicitamente justificado perante os adeptos, não é? Mesmo que seja uma SAD e dominada por um fundo de investimento qualquer, os adeptos precisam de sentir que aquele valor que estamos a dar por um jogador é um valor por um jogador conhecido, por um jogador que tem provas dadas. E nós precisamos também, por isso também, de participar nestas competições. Temos que nos habituar a participar nelas, a aumentar a nossa posição no ranking, é absolutamente obrigatório, pelas razões que o Pedro invocou, pelas razões que eu invoquei, até razões de natureza fundacional e de espírito do Sporting, que temos que ter sempre presente, porque foi essa a base que nos tornou um clube de gente rica que devia estar a jogar canasta num clube popular, num dos clubes mais populares de Portugal e numa das referências em termos de vitórias e em termos de palmarés, uma referência entre os melhores dos melhores. E que pode fazer aqui toda a diferença. Pedro, sei que ainda queres dar aqui um toquezinho. Só uma coisinha rápida que me esqueci de dizer no meu tempo. Sim, só uma coisa da Liga dos Campeões, porque ficou-se a saber hoje o preço máximo dos bilhetes para os visitantes anunciado pela UEFA, e é uma coisa importante porque, aliás, deve ser das primeiras vezes que me lembro de alguma coisa, em vez de subir 10, porque não só o preço máximo estabelecido para esta temporada na Liga dos Campeões é 60€, o bilhete máximo para visitante, na Liga dos Campeões na Europa é 40 e a Liga de Conferência é 20, e na época 25-26... A Liga dos Campeões passa de 60 para 50, preço máximo, e a Liga Europa passa de 40 para 35 e a Conferência mantém-se nos 20. Portanto, ou seja, este ano é nos 60, visitantes, bilhetes visitantes, preço máximo, e para o ano vai ser 50. De recordar, 35 pagaram algumas pessoas para ir ver o Farense Sporting. E 35 e acho que era 45. E também lembrar, porque é importante, é só para ficar aqui, tenho pena porque a doutora Helena nunca veio cá, da Liga, que a Liga Inglesa continua com o projeto. Não vai recebê-la ainda, doutora Helena. Estamos a ver, um dia. Um dia há de dizer. Um dia há de vir. E só para dizer, termino com isto, que há uns anos a Liga Inglesa começou com um projeto piloto de 35 libras, o bilhete mais caro para visitantes. Eu vou dizer outra vez, porque eu disse isto aqui, eu digo isto aqui muitas vezes, mas vou recordar. A Liga Inglesa, a Liga mais competitiva do mundo, supostamente a Liga número 1, basta ver quanto é que se pagam pelos direitos, que é mais do que a soma da segunda e terceira liga, que é a alemã e a espanhola, tem como preço máximo, desde esse projeto piloto e nunca mais mexeram, 35 libras para preço máximo. O Arouca Sporting é o próximo jogo. Provavelmente vamos ter bilhetes a 15 euros, outros a 25 e provavelmente outros a 35, e depois é espetacular porque, como toda a gente sabe, como é aquelas bancadas, os bilhetes de 25 e 35 vão estar ali todos misturados, e portanto aquilo na prática é sorte ou azar. Os que conseguiram comprar 25 estão ali, os 35. E o ano passado, se recorda, eu tirei uma fotografia espetacular, estava cá em cima e tinha uma torre a tapar-me um bocadinho, porque era lá uma montagem que eles puseram lá, mas pronto. Mas só para recordar que até a Liga dos Campeões, que só vê dinheiro, e a UEFA, que só vê dinheiro, houve essa sensibilização. E como vocês sabem, houve durante estes últimos anos, ainda agora tem havido muitas tarjas de vários adeptos de todo o mundo, de toda a Europa, em jogos internacionais, a pedir para baixarem os bilhetes, a baixar, e finalmente as coisas parece que estão niveladas. Algo que aqui devia de acontecer. Aqui pensa-se um bocadinho ao contrário. O Farense pode ganhar um bocadinho mais. 3 jogos no estádio do Algarve, e como o Castro disse aqui da última vez no Patreon, até tira um bocadinho de vantagem em relação aos outros, que é, pode tirar partido de receber os 3 grandes, ganhar dinheiro com isso, que outros não podem fazer, e até aumentar o seu orçamento. Pronto, levaremos aqui uma discussão um bocadinho mais alargada, mas fica só essa nota, porque é uma coisa importante que aqui tem-se muito pouca consideração. Só a nota a deixar também que o meu bilhete para Arouca me custou 30 euros na aplicação do Continente. Aumentou, passou. Os bilhetes do Continente, que nasceram naquela campanha fabulosa do Dr. Pedro Proença, era mais uma pergunta para a doutora Helena, mas ela não veio cá, que é, era futebol para a família, era futebol para a família, era futebol para a família, e passaram de 20 euros para 30 euros os bilhetes, os vouchers do Continente. Portanto, futebol para a família está a ficar mais caro. E é engraçado, aqui aumentaram do ano passado para este ano. A UEFA para o ano vai baixar, é engraçado. E também deixa-me só terminar, aproveito e dizer que o Vitória é o quarto grande de Portugal, ainda ontem mostrou em 2 jogos que mete mais 30% de adeptos de Cobraga. É só para ficar essa nota aí. Eu sei que não tem nada a ver com o Sporting, mas eu gosto muito do Vitória e portanto fica essa nota. Só para deixar. E o Sporting pode ir buscar lá o Tomar, Handel, se quiser, já agora. Só uma nota adicional, já que falamos no jogo da Arouca. Uma das coisas que me preocupa mais, relativamente ao jogo do Arouca, eu vi um dos jogos do Arouca já este ano na televisão, e o relvado, em pleno verão, está uma desgraça. Em condições normais, aquele relvado nem sequer. O próprio estádio tem dificuldades em imaginá-lo licenciado, mas o relvado não pode, não deveria poder ser licenciado. E a Liga, que anda sempre em cima destas coisas, depois, na hora de tomar as decisões difíceis, sentem os pés frios. É muito complicado. E voltam atrás. É muito complicado. É muito, muito complicado. Deixar só a nota também, desculpem agora antes de passarmos aqui para o jogo, precisamente porque eu disse que íamos ter um jogo no próximo Sporting 160. Não sei se lembram disso no último programa, mas não, nada, eu disse. Não, agora lembras e para de inventar. Para a semana. Thinking Football Summit da Liga Portugal no pavilhão. Rosa Mota, Para mim será sempre. É, sim, é o Super Boca Arena, mas é o pavilhão Rosa Mota também, para mim. Rosa Mota, e eu que não cresci no Porto, será sempre Rosa Mota. Chamem-me o que quiserem. Não está a decorrer a Feira do Livro do Porto. A realidade é que eu vou aproveitar para perguntar, se tiver oportunidade, obviamente, Pedro Varela. Ao doutor Pedro Proença e à doutora Helena, vou convidá-los oficialmente, que a minha figura imponente ao vivo e a cores, vou convidá-los oficialmente, só para deixar aqui. Leva o e-mail, leva o e-mail em que diz lá que eles aceitaram o convite. A data, porque, a data porque está lá. Porque é que nem foi daquelas coisas que o gajo diz assim, mandamos um e-mail e convidamos. Não, nós dissemos que mandamos um e-mail e convidamos e temos a resposta a dizer que vem ao programa. Portanto, podes levar o e-mail que está lá. Os SMS, por acaso os WhatsApp já não tenho porque eu tive um problema com o telefone e no pessoal muitas vezes eu deixo as mensagens todas a ir à vida porque não sou daqueles que preciso estar, guardar, mas temos. Já ajudava. Bem, malta, tenho um desafio para vocês e vocês vão dizer assim, já estou a ver. É fácil, não é, porque não, eu vou ter regras neste desafio. Eu quero que vocês me definam um plantel de 23 jogadores. Ui. Okay. Sim. Com um 11 titular e com jogadores de banco e jogadores de fora. Ok? Porque são 23, precisamente por isso há jogadores que têm que ficar de fora, certo? Não estou maluco. Sim. Eu preciso que vocês escolham no máximo 3 jogadores do Sporting. Ah, mas é jogadores que é e todo atenção, mundo? Atenção, não, da Liga Portuguesa. Ok? Mas para aí, mas cada um escolhe 23 ou podemos escolher os dois, os 23? Não, porque senão não saímos daqui. Podem escolher os dois. Ah, então é feito. Se for assim, já é mais fácil. Assim, se for assim, é mais atenção fácil. Atenção a uma coisa. Eu disse quantos jogadores do Sporting é que podiam ser no três, máximo? Sim. Três. Tá. Tudo bem. Mas então, olha, 23... Está bem. Quero ver mesmo o mundo arder, sim. O meu objetivo é esse, Jota. Deixem-me só perguntar-vos em que sistema tático é que íamos jogar. Só para ter aqui uma ideia. Opa, Zé, mantemos o sistema do Sporting? Ou... Claro. Então vamos manter. Vamos num 4-3-3, não é? Uma coisa assim do género. Ou 3-5-2. Ou... Pronto. Também pode ser. 3-4-3 ou 3-5-2? É sim, por aí. Zé, 3-5-2? 3-5-2? Sim, 3-5-2. As defesas, 5 gajos no meio, com 3 mais 2 extremos e 2 gajos na frente. Okay. Só podemos escolher 3 do Sporting? Só podem escolher 3 do Sporting do plantel inteiro dos 23. Está bem. Guarda-redes. Quem seria o guarda-redes titular? Zé, é como é para os dois, fechar a acordo, mas não vai ser o do Sporting, não é? Se calhar não vamos gastar, só temos 3 do Sporting, não é? Se calhar não vamos gastar no guarda-redes, ou vamos? No guarda-redes não. Que é, se fosse, quer dizer, se for, mas é de todo mundo ou é só da Liga Portuguesa, não é? Opa, quer dizer, toda a Liga Portuguesa. Quer dizer, se formos pelaquela lógica que o Diogo Costa é o melhor guarda-redes nacional, não é? E ou da seleção, se calhar, provavelmente era o mais seguro o Diogo, não é? Se temos que escolher, acho que íamos por aí. Exceto quando joga com o Guiocas, exatamente. Então, olha, vamos assim, eu vou facilitar aqui para não enchermos chouriços durante o vamos para um 11 titular, é melhor. Em vez de ter um plantel, vamos só para um 11 titular. Está bem que eu já preciso. Mas podemos pôr 3 na mesma de Sporting, não é? Sim. Então, se calhar escolhemos já os 3 de Sporting. 3 de Sporting, Zé. Escolhes um, eu escolho o outro e depois decidimos a meias um. Ok. Escolhes um. Escolhe tu primeiro. Ah, eu escolho um. Primeiro é o Guiocas. Acho que nem contornável não pôr o Guiocas. Malta, calma. Estamos aí por ordem. Okay? Ah, por ordem? Ainda vamos pela defesa? Ah, queres ir pela... Então, pronto. Baliza de Ocosta. Pronto. Então, agora vamos aos centrais. Queres pôr aqui algum do Sporting? Podia pôr, mas para escolher 3, Os três, então deixa eu pensar, Mariana. Depois escolhemos os três de Sporting e eu vou escolher o Guiocas. Tu vais escolher quem? Provavelmente o Pote. O Pote, não era o que eu imaginava. E sobra-nos um. E quem é que escolhemos o outro? Quem é que seria o outro? Alguém quer ajudar aqui os meninos a escolher os centrais? Yulman, o Yulman. Provavelmente, não é? Pronto, provavelmente os três que escolhemos é o Pote, o Yulman e o Guiocas. Portanto, não há nenhum dos defesas. Então, defesas temos que ir buscá-los fora. Exatamente. Zé, se calhar aqui vou mais ao teu conhecimento. Quem é que tu de centrais é que tu escolhias? De centrais, porque... quem é que eu escolhia? Não pode ser João Arrojado, não pode ser o Diamante. Porque... Não, o Diamante não pode. Já escolhemos os três. Já escolhemos os três do Sporting, portanto já não pode ser. Tem que ser tudo fora. Tenho muita dificuldade em escolher jogadores sem ser de Sporting. Depois, exatamente por isso é que eu decidi assim. Quem faz as regras sou eu. Ora, de Braga não escolhi nenhum porque não gosto dos defesas deles. Do Vitória também não estou a ver. Do Benfica também não. O Vitória é um defesa que tinha de referência tal lesionado. Qual? Mas pode ser. Pode qual, ser. Qual? Pode ser, está alucinado, mas ele pode é ser. Qualquer coisa Fernandes, não me lembro. Não sei se é Carlos Fernandes, não me lembro agora. Deixa-me concentrar. O Malicão tem centrais interessantes, pois tem, sim, senhor João. Sim, era o que eu estava a pensar no jogo de ontem e quem é que podia ser. Centrais, quem eram os centrais do Famalicão? É o Asi e um. Não, Sporting B não conta. Sporting B não conta. Então, os centrais que jogaram ontem do Famalicão foram o Miage e o Justin Daz, não foi? Foram os centrais que jogaram ontem, deixa-me confirmar aqui ontem. Foram, não foram? Acho que sim. Foram, estou agora a ver. Então, vamos... Eu do Famalicão escolhi o Francisco Moura. Que foi para o Porto, não é? Que agora é do Porto. Então, pronto, mete o Francisco Moura. O Zaidu. Exato. E o Gustavo Sá. E o Gustavo Sá, que ainda estava mal a portar-se minha, porque se gostava de ver do Sporting. Então, já pronto, mas aí. Gustavo Sá. Vamos aos extremos, malta. Extremos. Extremos. Olha. Isto escolhia jogadores de outros. olha. Extremos. Espera aí, estamos a fazer. Olha, se aqui tivesse o João Castro, ele já me dava as respostas. Pá, no meio campo metes o Wandle do Vitória também. O Wandle do Vitória. O Wandle do Vitória. Eu quero os extremos primeiro. Ah, os extremos? Obviamente os gajos. Ai não, desculpa. Não se pode ser, é de Sporting, não dá. É só por ser de Sporting. Extremos. Bem, vamos ouvir o que é que a malta está aqui a dizer. Galeno? Sim. Salazar do Braga? Pode ser. O Salazar do Braga. Sim, Di Maria também. Também é o Di Maria. Sim. Poderia ser. Embora eu acho que numa equipa. Ah, extremos, eu aqui com extremos quer dizer laterais, né? Está bem, mas a nossa equipa é muito ofensiva. Então estás a falar de alas. Mas a nossa equipa é muito ofensiva. De alas, eu acho que aquele que escolhemos do que agora não, está no Porto. Não, eles escolheram o Moura, o Zaidu e o Gustavo Sá, João. Ok. Sim, isso foi os três do Braga, já. Os do Famalicão. Exatamente. Escolhemos os do Porto, provavelmente, não sei, o Galeno ou... Mas eles não estão... Verdade, o chat a escolher por você. Não, agora estava a ver, pois. Eu estava a ver agora pelo chat. Não, estou a ver a ajuda do chat agora. O PC chat... também é interessante, sim. Pois, também é interessante. Bah, temos que pôr alguns, portanto, por mim podemos pôr o PP, se quisermos escolher um. Quantos do Porto. Quantos faltam, Mariana? Quantos falta, Mariana? Então falta. Então temos 5. Temos o Diogo Costa, o Francisco Moura, o Zaidu e o Gustavo. Eu ia dizer isso. O João Jota está a dizer, mete o Nani. Temos já o Nani, caralho. Sempre pôs extremos. Então... Pois o Nani. Uma nota. Isto assim de cor é um bocado difícil. É mais difícil. Pois um de um lado e do outro do outro. Pois o Nani de um lado e o outro do outro do Porto. Estava o pensar... outro qual? O PP? Olha, para defesa esquerda, escolho o Vinagre. Não pode. Não está a chegar aqui. Não dá. Acho que está a dedo. Azedou esse. Azedou. Quem? O Vinagre. Quem? Ele já ajudou. Não sei quem é, desconheço. Então é o Nani e mais. Há de ser, só para ser um gajo que não... Que não é que seja titular. E na direita, quem é? O Nani é um jogador que é querido de todos nós, por isso. Por isso, claro. Exato. Ainda, mas falta-nos outro. Olha o Martim. Martim avançado, do Porto. Ou o PP, e pôr o PP, se calhar. O PP, não sei. Sim, o PP. O PP? Sim. Pronto. E no meio-campo. Agora vamos ao Umat e mais. Se calhar vamos. O Uman, o Zaidu e o Andal do Vitória. E o Andal do Vitória. Eram os três. Pronto, eram os três. Por acaso, tenho gostado muito. E na frente não é muito difícil. Só nos sobra o Pote e o Guiocas. O Guiocas e o Pote. E o Pote, o Pote do Pote. Porque... Calma. Uman. Uman, Andal e o Cusé. Uman, Andal e o... E o Zaidu. E o Zaidu, exatamente. Zaidu. Mas o Zaidu não tínhamos atrás? Não, é médio. Médio. É médio. Então tem que arranjar mais um central, gente. Central, não tínhamos dito... Vocês disseram Francisco Moura, Zaidu e Gustavo Sá. Sim, isso foi e os três, mas não foi, mas não foi centrais. Não, não são isso centrais. Foi três, não são centrais. Três jogadores. O Gustavo Sá e o... Aliás, o Zaidu são médios. Pois o Gustavo Sá já é um problema, que já não cabe no meio campo. Então tiramos o Gustavo Sá. Tiramos o Gustavo, ficou... Tiramos o Gustavo, está. Eu tenho pena, por acaso. Pois também, também. Bom, interesses, eu escolho. Eu só pedi 11 jogadores, 11. Muito então falta-nos um central, falta-nos um central. O Zalazar? O Zalazar? Podes pôr o Zalazar. Pronto. Pronto. E já está, então, assim, já está fechado. Calma, calma, vamos por partes, então. Guarda-redes, Diogo Costa. Diogo Costa, Francisco Moura, Zaidu. Sim. Nani. Não. PP, Umat, Andal e Zalazar, faltam-me dois. Não, falta-te o Guiocas e o Pote na frente. O Pote, o Guiocas e o Pote. Se bem que aí atrás a coisa não está lá muito bem, mas pronto. Não está muito bem ordenada. Mas pronto, foram os jogadores, não está bem ordenada, mas pronto. Não pusemos ir no Benfica. Olha, não pusemos ir no Benfica, estás a ver? Não foi nada de propósito, foi mesmo porque não escolhemos nenhum do Benfica, é engraçado. Pá, eles também têm bons jogadores, mas não jogam nada. Pá. Não estão a jogar nada, portanto. É assim, o Pedro Varela e o Zé. Não, na minha equipa fica o Andal, na equipa do Zé fica o Gustavo Sá. Só para... Estava aqui a dizer, não tirei o Gustavo Sá. Como o Zé tinha dito Gustavo Sá e eu tinha dito o Andal, pronto, é só por isso, ficam um de cada. Fica para caber todos. Só para vocês saberem que Pedro Varela. Ela e José. Sim, então aqui há alguém a dizer, podia ser o Otamendi, por exemplo. O Otamendi podia ser a solução, eventualmente. Mas pronto. Vocês não sabem escolher defesas. Vocês não, não sabem. Não, para mim a equipa era fácil. Tu é que complicaste isto. Era Kovacevic, Inácio, Diomando, Quaresma, era Yulman e Morita. Depois aí pode variar se é Gene e Kenda, Pote, Trincão e Guioca. Se tu é que pudeste complicar a pedir jogadores de outras equipas, sei lá. Eu quase que não vejo mais nada no seu Sporting hoje em dia. Quer dizer, vi ontem o Vitória. Não, tenho visto este ano, estou entusiasmado com o Vitória. Sim, é isso. Acho que é um bocado por aí. Mas pronto, já fizemos 11. É que se fizéssemos 23, ficávamos aqui até depois do fecho do mercado. É só mais por isso. E que já são 11. Até para que isto já vai. Já vai com 1h40 ao programa. Acho que vamos terminar. É por causa disso que vamos passar já para as notas finais. E Pedro, começo por ti. Portaram-se bem até... Não foi mal. Gostei. Eu peço 8 contratações assim, eu sou assim. O que é que pediste? Agora diz-me. Notas. Ah, notas finais. Eu por acaso vou-te dizer, não tinha pensado nota final, porque na realidade as minhas notas finais eram uma. É uma alegria. É uma alegria. Não, a minha nota final, uma é positiva, que é, obviamente, vai de encontro àquilo que eu disse no início. Acho que, apesar de tudo, o Sporting colmatou lacunas. Acho que tem uma equipa melhor que o ano passado, do ponto de vista de reforço, porque manteve a base praticamente toda do ano passado. Ainda trouxe alguns jogadores novos que esperemos que possam contribuir positivamente. E eu acho que, quanto tempo é que falta? 50 minutos do fecho do mercado, acho que médio já. Ainda hoje se falou aí que provavelmente podia haver um médio. Claro que muita gente gostava que viesse o Mateus Nunes por empréstimo ou uma coisa qualquer assim do género. Acho que se viesse o Mateus Nunes era realmente tornava aqui esta equipa muito interessante, ainda mais interessante. Mas acho que o mercado acaba por ser positivo para o Sporting, especialmente por aquilo que tanto eu como o Zé e como o João já, e tanta gente tem repetido. essencialmente por aquilo que não saiu, porque, e acho que esse é a grande vitória deste, é a grande vitória deste mercado. Só que dizer aqui uma coisa, estão a comentar dos ecrãs gigantes, supostamente os ecrãs vão ficar no espaço onde não tem LEDs, serão nos topos, e vamos ter que ter no jogo das Champions, vamos ter que ter lá qualquer coisa, e acho que ontem já tuitei sobre isso, vamos ter que ter lá um ecrã qualquer, seja ele que for, porque é obrigatório em jogo das Champions, portanto no dia 17, se é dia 17, não é? Vamos ter que ter lá qualquer coisa. Eu retuitei ontem alguém que esteve em contacto com uma pessoa que está andando a tratar disso, e ele diz como é que vai acontecer, portanto, só para dar essa nota. Portanto, essa é a minha nota positiva, acho que esse é o ponto mais importante relativamente ao mercado. Depois uma nota só, não é negativa, é apenas referir, faço um pequeno disclaimer, conheço o pai do atleta, embora já não falo com ele há muitos anos, mas pronto, nos conheço, se calhar se me vir à rua hoje em dia nem me conhece, porque eu tinha mais cabelo na altura, mas como estão a decorrer os Paralímpicos, que obviamente não têm a mesma tração que têm os Jogos Olímpicos, é o que é, não é? As coisas são mesmo assim, e eu contra mim falo, que obviamente, por exemplo, acompanhei os Olímpicos, como acompanho sempre e não acompanho tantos Paralímpicos, mas tenho acompanhado algumas coisas, mas a verdade é que fica só essa nota, nós temos um dos melhores atletas do mundo, se não mesmo o melhor atleta do mundo em natação adaptada, na categoria Trissomia 21, como toda a gente sabe, eu já falei aqui muitas vezes dele, o Vicente Pereira, e é uma categoria que ainda não entra nos Jogos Olímpicos, tem decorrido uma campanha até sobre isso, muito promovida obviamente pelo próprio atleta, pela federação, é uma pena porque é um sonho que o Vicente tem, de estar presente nos Jogos Paralímpicos. Eu já disse aqui até do tempo dos Jogos Olímpicos, não há nada que chegue a uma competição como aos Jogos Olímpicos. Acho que ficou evidente até neste último Jogos Olímpicos, aquilo que representa para os atletas, basta ver. Olha, basta pensar, por exemplo, num Djokovic, que ainda há bocado estive a ver o programa dele no 60 Minutes, que foi entrevistado, mas basta ver o quanto o homem chorou por uma vitória que se calhar era mais uma na carreira. Não, não é. Esta coisa de estar ali naquele primeiro lugar do pódiozinho e ouvir o hino nacional, deve ser, eu nem imagino, mas deve ser uma coisa absolutamente inacreditável para qualquer destes atletas. E, portanto, fica essa nota. E ontem ficou-se a saber que a nossa ginasta Ana Filipa Martins, com 28 anos, se reformou da sua carreira de ginasta depois de uma participação, eu posso dizer, quase brilhante, porque ficar em 20º, num palco daqueles onde a Simone Biles ganhou, não é para qualquer uma. Ter chegado à final do all-around da ginástica não é para qualquer uma nos Jogos Olímpicos, e ela reformou-se, obviamente, no sentido, 28 anos pode parecer uma idade ainda jovem, mas para aquela competição onde temos atletas que às vezes com 16, 17, 18 anos, que estão no auge na performance, e a Biles obviamente é aqui um fenómeno um bocadinho diferente, não é? Não há Biles todos os dias, há Biles todos os dias, mas não há Biles todos os dias, mas a verdade é que a Ana Filipa Martins reformou-se, e portanto fica também essa nota, porque como eu disse já quando falamos aqui de Jogos Olímpicos, não se pode falar só de Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos, porque é muito fácil pedir medalhas de 4 em 4 anos, é preciso também dar condições e aos atletas, e acho que estes Jogos Olímpicos mostraram que é possível irmos um bocadinho mais se dermos condições. E esses atletas, portanto, ficam essas minhas duas notas também, finais, negativas. Claro que negativas, sim, que não são negativas, mas... Ainda antes de passar aqui ao Zé e às notas finais do Zé, só ler um comunicado, neste caso não é do Sporting, foi o Castro... Do Porto. Que nos enviou. Um comunicado do Futebol Clube do Porto que diz o seguinte, a propósito... O comunicado é mesmo real, Mariana, desculpa, antes é mesmo real? Eu ao início pensava que era comédia, mas não, é real. A mim já me mandaram diversos sítios. Ah, ok. Epá, eu ao início pensei que era comédia, mas não. Então eu força, que é giro. Acredito. Sim, que é verdade, é mesmo verdade. Sim, sim, é capaz, está certo, está certo. É verdade ou não? Não, é capaz de ser verdade, é capaz, não estou em dúvidas. Força. A propósito da transferência gurada do atleta Anderson Galeno para o Al-Ittihad do Futebol Clube do Porto, informa que irá enviar uma comunicação para o chairman do referido clube e para o chairman da Liga da Arábia Saudita, dando nota do profundo desagrado pela forma como o processo foi conduzido e abortado após ter chegado a um acordo total entre os clubes e os atletas. O Futebol Clube do Porto congratula-se por poder contar com o jogador Galeno nos seus quadros e reforça a confiança nas capacidades e na motivação do profissional para continuar o magnífico desempenho que tem vindo a exibir no Futebol Clube. Olha, é engraçado que eu há bocado, isto era um comunicado para ser escrito na altura do José Eduardo Tencourt, mas pronto, não quero estar aqui, mas achei piada, porque ao início, o Castro quando mandou isto, eu não tinha visto que era oficial, já fui ver aqui ao site do Porto, é oficial, mas eu achei que isto era brincadeira, porque pá, vou mandar uma carta ao Sherman do clube, e ao Sherman, epá. Enfim, ok, está bem. Eu gostava de ver o comunicado, gostava de ver era o comunicado do Galeno, que ia ganhar 6 milhões por ano. Agora vai. Não sim, sei se o Galeno deve estar, exato. Não sei se ele já recebeu o ordenado de julho e agosto. Exato, pois, isso é que vai ser bonito. Exato. Portanto, cá estaremos para os próximos capítulos da novela de Futebol Clube do Porto. Aliteado, sim, isto pode parecer uma piada, mas o comunicado é real. Está no site do Futebol Clube do Porto. O Pedro Varela já vai partilhar aí quando para vocês conseguirem ver, porque eu recebi de várias fontes, não só do João Castro, mas o João Castro foi o primeiro a enviar. Portanto, daí eu ter falado no João. Zé, as só tuas notas finais. Só uma nota curiosa. É um rumor, mas que pode ter alguma importância, é que diz-se aí nos meios, um bocadinho baixinho, que o Domingos Soares Oliveira foi uma pessoa determinante na reviravolta de Domingos Soares Oliveira, que foi vice-presidente do Benfica ao tempo do Luís Filipe Vieira, e que foi determinante no desfecho da não ida do Galeno agora para a Arábia. Não sei se isso é verdade ou não, mas, de facto, eu acho que é uma machadada profunda até para as contas do Porto e para o próprio jogador. Eu acho que situações como estas são extremamente desagradáveis. Claro. E seja de quem for, é sempre... Enfim, nós rimos-nos, mas não é uma situação muito fácil. A minha nota final não é... completamente desportiva, não, é muito pouco desportiva, é uma nota de pesar, mas eu tive, acho que como todos os portugueses, fiquei consternado com a situação da queda do helicóptero de bombeiros voluntários. Eu conheço muitos bombeiros voluntários e naquele caso até são bombeiros profissionais. Portanto, é uma secção da GNR que são destacados para resolver problemas complicados e são grandes profissionais. Como quase todos aqueles que dependem do Estado, ganham muito abaixo da competência que têm, e como bombeiros dão muito mais do que aquilo que recebem sempre. Aquilo que me leva a falar aqui, em nome de todos eles e das famílias que os perderam, foi ter verificado e que me lembrei, portanto falo em nome de todos eles e de todas as famílias, mas lembrei-me, e isso tocou-me particularmente, pelo facto do elemento mais novo ter sido o elemento que teve desaparecido e que nas fotografias de conjunto aparece com uma camisola de Sporting. Isso, como é evidente, não faço essa distinção por ele ser de Sporting, mas trago essa notícia aqui e essa nota de pesar, que ainda me lembrou mais este momento que é triste para todos nós, em particular para as famílias que perderam pessoas tão jovens e de forma tão trágica. Sem dúvida. Se me permitem, obviamente, e fazemos do Zé as palavras das minhas, as do Pedro, as do João, inclusive, sobre isto, o militar que esteve desaparecido era primo de um grande amigo nosso cá em casa, e então nós não conhecíamos a pessoa em questão, mas sabíamos o sportinguismo por ouvir falar precisamente por isso. Portanto, obviamente, se o Zé não tivesse esta nota final, eu acabaria por deixá-la. Eu tenho duas notas finais. Uma delas, um recado de João Castro, que ele está, mas não está, ok? Diz João Castro, não se esqueçam que se não tivermos solução para hoje, para Coba e Talongo, somos obrigados a inscrevê-los na Liga. Não pensem é que vão fazer parte do plantel. Não se esqueçam disso e não se assustem. Pois, esta foi a nota que João Castro pediu. Exato, estava aqui a ver. Para deixar, ou seja, aqui, e aquilo do Domingos Faz Oliveira já está no, nos jornais. Já está nos jornais. A bola já está. A bola já está. Durante a tarde. Tarde, sim, eu sei. A bola já pôs a notícia a falar disso. Exatamente. Pontas de lança nos grupos. Sim, nos grupos todos, claro. Isso não há hipótese. Sabem tudo aquilo que nós temos. Tudo, exatamente, obviamente. Já perceberam que às vezes, se calhar, são melhores fontes do que as fontes que eles têm. Exatamente. Mas é. Já reparei isso. Falta outra nota, não é, Mariana? E termino, termino com uma nota final, com um obrigada à menina senhora, acho que menina será o termo correto, que me cumprimentou este sábado, quando eu estava a sair dos relotes, e que me cumprimentou a perguntar se está tudo bem, Mariana. Eu disse que sim, está tudo bem contigo. Também, e basicamente depois cheguei à conclusão que não a conhecia, que é cumprimentar tanta gente, que cheguei à conclusão que não a conhecia, e ela agradeceu-nos, aos quatro, aos cinco, contando com o Tigas também, aquilo que nós vamos fazer então, e vamos fazendo pelo Sporting, e a única resposta que eu tive foi obrigada a eu. Infelizmente não me lembrei, bem, se pode ter tudo, de lhe perguntar o nome. Portanto, seja tu quem fores, obrigada pela simpatia, obrigada pela forma como falaste do Sporting 160. Malta, quase antes de despedir, dizer que acho que está a ter um fartote no canal 11, no Futebol Total, porque acho que estão a bater no Arder, a dizer o que se pagou por ele, o falhanço do Sporting contratar o Ioannidis. Pá, eu vou-te dizer, é a coisa que me dá mais satisfação, é ver gente dos quais se acham que são os entendidos da bola e não percebem nada do que se passa, e portanto é a prova viva de que realmente estamos a viver o nosso melhor período e que não vale a pena estarmos preocupados com o que outros dizem, que muitos deles... Eu aposto que daqueles do Futebol Total provavelmente nunca viram um minuto do Arder, ao menos eu não vi um minuto do Arder, mas não digo nada, estou calado e deixo que e fico à espera de vê-lo, porque eu também quero vê-lo. Falo quem sabe, o Castro, como viu, disse aqui o que tinha a dizer, mas acho piada porque isto vem de encontro àquilo, ou como ainda hoje eu pus uma imagem, que é aquela imagem que andou aqui a rolar do jogo, que é o Guiocas no meio dos jogadores do Porto, e eu pus aquela comparação com a do Maradona, que também é uma boa história, aliás tem um artigo no The Guardian muito interessante sobre essa história, porque a foto é tirada de um contexto que parece que é o Maradona contra o mundo, mas aquilo é um passo de um livro e é vista de cima, se virem de cima aquilo estão os jogadores espalhados e o Maradona daqui, só que tirada de costas, parece que o Maradona vai enfrentá-los a todos. Exatamente. E aparecer uma quantidade de benfiquistas, alguns eu diria que não são bem benfiquistas, a dizer que eu estava a comparar o Guiocas com o Maradona, que é absolutamente não perceber o que é que está ali a comparar, mas é fantástico porque realmente, ou então por ver alguns portistas também a falar dos penaltis, está a ser espetacular. Estamos a viver tempos únicos e que nunca estes programas depois... com o devido enquadramento histórico, dão umas histórias muito engraçadas. Não, não, ainda hoje andei um vídeo a rolar do Vítor Pinto. Do Vítor Pinto, espetacular também. Ele, pá, coitado de Sporting, nem o Guiocas consegue contratar e tal. E o Benfica agora é que vai ser e não sei o que mais, pá, e aquilo. Patamar, exatamente. É muito dinheiro, não sei o que. Pá, e é espetacular mesmo, sim. Eu só vos vou dizer que, e dizia aqui o João Jorge, e bem, nota que o João Marcelo dos dois clubes lisboetas muito mal, prova que a qualidade não é tudo numa carreira. E a realidade é essa. Vai assinar pelo Besiktas, antigo irmão, antigo não, que além de irmão, ele é irmão do Wilson Eduardo, eu não digo o nome desta pessoa. O Wilson Eduardo, que também tem aqui alguma novidade no mercado, que voltou para o Estrela? Não, provavelmente não. mas sei que existe aqui alguma novidade sobre o Alcino Eduardo. Bem, malta, está combinado. Estava então, a negociar com o Alberca, era com o Alberca, estava aqui a ver. Era isso. Eu estou maluca, mas não estou assim tanto. Muito bem. Que não falámos aqui, que eu vi circular durante a tarde, o Diogo Travassos, creio, que iria também para o Estrela da Amadora. Não tenho a certeza. Sim, mas o Rodrigo Ribeiro está emprestado ao mas não se confirmou. O Diogo Travassos não se confirmou, ou já? Não se confirmou. Eu ouvi... Já está... o jogo diz vai emprestar, mas pois, não sei se já foi confirmado. Mas não estava está confirmado. Lá. Uhum. Já está, já. Está aqui, Travassos 2025. Está. Está aqui. Okay. Tá, Estrela da Amadora, estou vendo o Estrela da Amadora, sim. É interessante. Com a Estrela. Engraçado que o Estrela está ali com uma série de jogadores de Sporting. É a única coisa que ele não auguro grande futuro ao Estrela daquilo que eu vi jogar até agora. Vamos ver. Pois, o Estrela vai ter que, pois, a coisa vai ter que melhorar muito. Ora, aí está. Ora, aí está. Bem, malta, vamos terminar o programa hoje sem 3 horas. Até não, porque o mercado quase 2 horas. Foi longo, mas deixou-nos tranquilos. Podem ouvir ao longo da semana, hoje não tivemos nada para ver, portanto, sinceras as nossas caras, obviamente. Portanto, se nos quiserem ouvir nas plataformas habituais, Apple Podcast, Spotify ou até no Patreon, estejam completamente à vontade. Ainda não sabemos quando regressamos, culpa minha. Deixar a nota. Eu que trato disso, vou já ver as datas e vou mandar. Eu vou mandar e vamos. Nós colocamos logo as datas e vamos já combinar isso. Depois vou mandar as datas. Mas agradecer-vos a todos a presença, obviamente, em direto, e foram muitos aqueles que estiveram aqui em direto connosco. Agradecer também ao Pedro, ao João e ao Zé. A presença na noite de hoje. Fechamos assim mais o mercado no Sporting 160. Obrigada a todos. Uma boa semana. Uma boa pausa de seleções. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting Clube Portugal. Um grande abraço para vocês e aqueles que nos ouvem e que nos vão ouvir durante os próximos dias. Os próximos dias. Um grande abraço. Viva o Sporting. Viva o Sporting. É nós, portugueses, vamos lá!